Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E editor, aumenta o volume aí. Opa, filme errado. É outra música. Ah, a gente não vai falar de novo de 007? Não. Ah, falaram que era do filme de Agente Secreto. Olha aí. Também não é. Não. Hoje iremos falar de uma grande franquia do cinema, extremamente lucrativa, de um grande astro do cinema e recheado de ação, muita tensão, muita tecnologia e tudo isso acontecendo no grande mundo da espionagem. Que não tem nada de secreto também, né? Hoje iremos falar de Missão Impossível. Aqui é o Seiji Chupa Paramount. Eu só queria deixar esse recado, tá? Beleza. Depois eu explico o motivo dessa minha apresentação. Ah, aqui é o Cabeça. E se eu pudesse ter uma coisa dos filmes do Missão Impossível, seria a corrida do Tom Cruise. Só isso que me faz falta no mundo. Claro, porque todo filme do Tom Cruise sempre tem que ter a corridinha dele, né? A corrida maneiríssima, cara. Sério, ele corre muito bem. Parabéns pro coaching de corrida do Tom Cruise. Com certeza. Aqui é o Rafael Fer e nunca subestime o poder de um chiclete. Não mesmo. Red and Green! E não mastigue ele, tá, galera? Não mastigue o chiclete. Por favor, não mastigue, só ponha junto. Mas hoje, então, iremos falar dessa fantástica franquia do cinema Missão Impossível, que está vindo aí o quinto filme dele, o Nação Secreta. Missão Impossível, ele é uma franquia de filmes de espionagem e ele é baseado, né, ele é inspirado num seriado de mesmo nome na década de 60. Magnum, do Tom Selleck. Não é o Magnum, pô. Caramba. Como não? O Magnum não é do Agente Secreto, cara, ele é só um detetive, pô. Pra ver se é o Agente Secreto. Caramba. E todos os filmes do Missão Impossível, eles são estrelados pelo Tom Cruise e ele também é o produtor principal desses filmes. Desde o primeiro que ele é produtor? Ou... Ele é o produtor principal, sim. Do dois eu sabia, pra frente saber que não, ele era. Do um todos, também, todos. Os Missão Impossíveis. Entendi. E eu falo que ele faz a porra que ele quiser no filme. Tudo. Que ele é foda. Pula de avião, sobe prédio, pula de trem. O dedo do Tom Cruise não faz porra nenhuma porque ele não deixa trabalhar. É, isso é bom, né? Receber pra não fazer nada. É, ele recebe pra ficar lá olhando o cara se ferrar sozinho. Porra, senhor Tom Cruise, eu tô sendo pago pra isso. Deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus. Não. Deixa aqui pular desse avião, sem paraquedas. Mas se o senhor morrer, eu não vou ter mais trabalho, porra. Não tem problema. É, e ele é viciado em adrenalina, né? Eu tava lendo esses dias. Ele faz umas maluquices mesmo. Aquela cena do segundo filme, ele tava escalando de verdade, eu acredito, né? No começo lá. Da... Boa parte sim. Sim, uhum. É, boa parte era ele. Meu! Mas no quarto filme, era ele que tava escalando o prédio. Escalando o prédio, E no quinto filme, ele tá pendurado de um avião que tá decolando. Meu Deus. Sabe quantas vezes ele regravou essa cena, Sérgio? Foi bastante, viu? Foi 5 ou 6 vezes que ele regravou. Então. Porque ele queria fazer. Tava boa já a cena. Não, quero fazer de novo. Porque ele é viciado. E se tiver um sexto filme, então, que loucura que eu posso fazer agora? Ele vai pular do espaço. Vai... O Foguete da Morte. Sei lá, cara. Então. Tom Cruise e o Foguete da Morte. Mas então, essa franquia do cinema narra as ações do agente Ethan Hunt, que é um agente de campo da agência de espionagem chamada IMF, a Impossible Mission Force. E nessas missões de infiltração, roubo, extração de pessoas e documentos importantes e proteção também da nação. Tudo isso misturado a muita tecnologia e ele também tentando salvar sua pele, que muitas vezes ele é perseguido. Na hora, todo mundo persegue a vida dele. Diga-se de passagem que ele também conta com um elemento chamado badass, né? Sou foda. Com certeza. Fanfarrão, né? E do segundo em diante, cara. Canastrão. O segundo eu falo que é só pose. E o poder do protagonista, né? Dali pra frente. É claro. E é uma franquia muito lucrativa. Ela arrecadou mais de 2 bilhões de dólares. Com 4 filmes. É um bom dinheiro, né? Baita dinheiro, porra. Se eu tivesse 1 milhão, já estaria bom. Mas não 2 bilhões. A gente tem que lembrar que Missão Impossível, ele vem de uma época onde essas continuações explosivas de ação não eram tão lucrativas quanto são hoje. É. Né? Então, assim, os 3 primeiros filmes não tem o boom tão grande que o gênero tem hoje em dia de todo mundo quer fazer filme de ação explodindo tudo. Né? O 4 já pegou essa um pouco mais essa vibe, esse início dessa, como pode ser, dessa vertente de filmes de ação, e agora vai pra frente também, né? Vamos até o Missão Impossível 36 enquanto Tom Cruise aguentar. Sem contar que também não tem 3D, só o quarto filme começou a usar o IMAX, né? Exatamente. É, vamos ver, porque o Tom Cruise já tá aí com seus 50 anos, né? Ah, já passou dos 50, né? Daqui a pouco. Cara, você tá vendo, o Liam Neeson tá saindo toda semana, tem filme do Liam Neeson aí? O cara com 70 anos tá fazendo filme toda semana. Caramba, calma aí. Correndo e rouba a filha dele, rouba a esposa, corre por Nova York. Então, e a gente não sabe como vai ser a bilheteria desse quinto filme, deve inflar mais ainda. Ah, acredito que ele deva fazer uma boa bilheteria aí. Olha, tá num hype danado. O quarto filme foi um sucesso danado de bilheteria e crítica. O quinto, então, também tá nesse hype. Vamos ver como é que vai ser, né? O quarto, eles expandiram o que é uma Missão Impossível, né? Eles colocaram muito mais cena de ação, colocaram as paradas mais, assim, fora da realidade. Tipo, Velozes e Furiosos. Fez umas paradas que todo mundo gostou. E o trailer do quinto filme tá muito legal. Eu achei muito bom. Tá muito bom mesmo. Eu não vi. E ele continua sarado. Continua, né, cara? Mas então, antes de começar a gente falar da franquia dos filmes, vamos falar um pouquinho da série clássica, que ele é baseado, ele é inspirado. Ok, então a série clássica, ela começou no ano de 1966. 1966, porra. Foi até o ano de 73, tendo 7 temporadas que foram transmitidas pela CBS. Ela teve um revival no ano de 88 e foi até 90, que teve só 2 temporadas que foram transmitidas na ABC. É, ela foi cancelada depois de 2 temporadas. E apresenta as missões da IMF, né, de espionagem, que são lideradas por Dan Briggs na primeira temporada, e que era interpretado pelo Steven Hill. E depois o Jim Phelps, que é interpretado pelo Peter Graves, que apareceu na segunda temporada em diante. É o líder da porra toda. É, então, reunia diversos agentes secretos com diversas especialidades, né? Cada um podia ser especialista em alguma coisa. E em diferentes missões pra tentar evitar que ocorram crises internacionais, né? Aquela parada, né? Evitar terrorismo, prender um bandido aqui, se infiltrar num cartel, esse tipo de coisa. Então, o interessante é que essa série ela foi criada em 66, sabe? Ela foi feita num hype que tava os filmes do James Bond, 007. Que começaram lá no início da década de 60, né? Porra, espião tá fazendo muito sucesso. Vamos fazer uma série, então, de espionagem. Tava na moda, né? Todo mundo fazia a parada igual. E, assim, essa série, na verdade, ele é bem diferente do que é o James Bond. Porque o James Bond, a gente sabe que é, o conceito maior dele é a ação, né? Porradaria, tiroteio, morte. E esse aqui, não. Esse aqui é mais mesmo a questão do espião mesmo. Ele entrar sem ser descoberto. Ele pegar arquivos. Ele desmantelar alguma operação que tá acontecendo ali, né? Com narcotraficantes. Com algum ditador aí de algum paizinho e por aí. Então sempre tem essa equipe reunida, aí eles sempre estão lá infiltrando, né? Aquela parte mais sutil, nada brusca, né? Como a gente é uma equipe que cada um tem uma especialidade diferente, né? Um, no caso, é, sei lá, um é o especialista em tecnologia, outra é a mulher que vai lá, especialista na sedução, aí o outro é o em armamento. Então é um conjunto de várias habilidades que eles precisam pra completar uma missão. Tanto que nessa série não tem tanta ação assim de porradaria, não. A ação acontece mais no finzinho, né? É mais a parte de infiltração mesmo. Porque o serviço deles é entrar e sair sem ser visto, né? Então, quanto menos ação, entre aspas, melhor, né? Então, não pode ter ação pra eles. Exatamente. É, a ação é só se dar alguma merda. Em casa, a gente sempre chamou esse tipo de filme de, entre aspas, trama. Que é quando tem um plano e tem que entrar e não dá certo, entendeu? Que vem aquela, todo aquele passo a passo e desliga o elevador e o cara entra por baixo e puxa a chave do cara. Então, tem muito essa pegada. Claro, depois virou, né? Os filmes deturparam um pouco isso quando a gente precisava de explosões. Né? É claro, é. E vale lembrar que, ó, a gente está falando de uma agência chamada IMF, é a Impossible Mission Force, não é a CIA. Que nome péssimo, cara. Não é que a CIA, galera. Péssimo. É a IMF, é essa agência fictícia criada aí pra esse seriado. Sei lá, IMF parece que é algum imposto, né? É tipo ICMS, IOS. Pois é. Ou um instituto, alguma coisa. É, parece que não é imposto, né? Você tá pagando imposto, sei lá, sobre a massa falida. Mas tem o Instituto Marcos Freire. Descobrindo, ó, é a IMF disfarçada. Tom Cruise tá lá. Mas essa aqui é uma agência paralela à CIA. Embora no primeiro filme eles falam que a IMF pertence à CIA. Mas tá errado esse negócio. Ela é uma agência paralela, própria. E só título de curiosidade aí, os dois atores que foram citados, o Stephen Hill, ele é, acho que é a coisa mais relevante que ele fez. Ele trabalhou em Law & Order durante muitos anos. Acho que por coisa de 10 temporadas ele era o procurador Adam Schiff do Law & Order. Saudades, Law & Order. E o Peter Graves, acho que talvez todo mundo conheça pelo martelo, aperta os cintos e o piloto sumiu. Aquela delícia de filme. Lembrando que o Steven Hill, ele só durou uma temporada por causa que o ator era complicado. Ele não queria fazer essa cena assim de ação, porque tinha que repetir pra caramba, não queria fazer esse negócio também. Por isso que no Law and Order só ficava sentado. Todos os episódios que ele aparecia, ele tava sentado atrás da mesa. E sem contar também que ele é judeu, meio assim, meio forte nas crenças, e por causa disso ele não filmava de sexta-noite a sábado de manhã. Caramba, dificultava a produção. Bateu o horário. Não quero, me obrigue. Ixi. Bateu esse horário, não vou filmar, galera. Pô, mas tem que filmar. Não posso, não posso, não posso, não posso. Puta que pariu. E agora, o que a gente faz? Durou só uma temporada. Tirou, sem explicação nenhuma. E ficou esse cara, o Peter Graves, que faz o Jim Phelps, que ficou na segunda temporada em diante. Ele também, ele volta no revival da série, como um líder da equipe lá no MF. E esse personagem, ele é recuperado do primeiro filme também, do Missão Impossível, Jim Phelps, feito lá pelo John Voight. Exatamente. Mais uma coisa interessante de falar são os elementos comuns que tem bastante no Missão Impossível. E algumas coisas que você vê bastante nos filmes também. Mas isso já é coisas que tem desde o seriado. Tem a abertura Classe. Do Missão Impossível, onde toca a música tema. Essa ela foi composta pelo Lalo Schifrin. E tem o pavio que pega fogo, né? É, esse pavio também, todos os filmes eles arrumam algum jeito de colocar na introdução, né? Isso. E lá o pavio pegando fogo e com a música tema tocando, aparecem os personagens, alguns créditos também de produtores, diretores, né? E assim por diante. Mas essa música é muito boa. Ela começa, né, meio que devagar e vai aumentando a intensidade dela. Ela é uma das músicas clássicas do cinema, né? Daquelas que, uh-huh, daquelas trilhas sonoras que todo mundo sabe. Da... Você pode nem ter visto o filme, mas você sabe de onde é, já virou ringtone do seu celular, já... Já foi meu despertador por muito tempo. Então, exatamente. Se você coloca aí dentro dos clássicos, como a trilha do Superman, do Indiana Jones, Star Wars, todo mundo conhece, né? Se você colocar aí top 10 trilhas de cinema, com certeza a música tá lá. Ah, é muito popular. Por exemplo, você pensa numa situação. Ih, essa situação é impossível, e agora? Aí toca a musiquinha tema. Exatamente. Tan, tan, tan, tan, tan. Tem que pedir nota pro professor. E toca a música. Por aí vai. Outro elemento em comum, né, é que, assim, todo início de episódio, o líder da IMF, no caso Dan Briggs ou Jim Phelps, ele é informado sobre a missão que ele estará envolvido, e essa missão, ele sabe dela ouvindo uma fita, ou um disco escondido, e junto tem um envelope, ou também vem slides, em vídeo slides, contendo essas fotos, informações da missão, e no fim, tem a mensagem de voz, que avisa, assim, que essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. E aí sai a fumacinha, né? É, sai a fumacinha. Outra coisa que é parodia e referenciado em infinitos filmes, séries, segmentos de parada que vai, essa mensagem vai se autodestruir em X segundos. Que é o maior exemplo disso, Inspetor Bugiganga. Exatamente, é. Essa mensagem se autodestrui em 5 segundos, ele joga a mensagem no chefe. Isso, porra, toda cara. Vez ele joga. É verdade. É, mas é, o legal das mensagens também é que ela foi evoluindo com o tempo, né? Começou lá com a fita, e depois foi pro slide, e depois foi pro, sei lá, pra transparência. No filme tem o óculos escuro ali também. No segundo do filme tem óculos escuro e no último ele já vai pro celular, né? É, por aí. A parada mais... Ele pega, sei lá, o iPod e fica lá ouvindo e tal. Uhum. E ele vai evoluindo conforme, né, a tecnologia evolui. No último, né, na cabine telefônica? Tem. Ele vai na cabine telefônica também. Ele vai na cabine telefônica. Isso. E depois ele dá um tapa, porque a mensagem não se destruiu em 5 segundos. É, porra. Ele faz, né, uma brincadeira com esse próprio conceito dos 5 segundos. Logo em seguida, que o líder da IMF, ele sabe da missão, ele recebe uma pasta, um dossiê, com as fotos de vários agentes, e ele escolhe quais que vão pra missão. Isso é uma coisa que tinha bastante no seriado, nas primeiras temporadas, depois foi retirado praticamente isso. Vai direto. A equipe já tava fixa, escolhida, então. No primeiro eles dão um pouco dessa coisa, no segundo ele até cita, não, você pode montar sua equipe, não sei o quê, né? Mas depois isso vai, aí vai sumindo, né? Ele, ah, não quero, já tenho meus camaradas aqui, vai esses caras aí, meu. E sempre aquele recado, ó, se vocês forem pegos, o governo não sabe nada. Se acontecer alguma coisa, o governo não vai confirmar nada, se vocês forem pegos, esqueçam da gente, né, e se vira. Após toda essa parte dos agentes escolhidos, eles se reúnem em um apartamento, eles decidem o passo a passo da missão que cada agente vai fazer. E geralmente envolve muitos disfarces e muita atuação também desses agentes. Você vai se infiltrar aqui, você é um cara desse tipo, aqui, você é um funcionário desse governo e tal, é, usa outro idioma, por favor, cara. E nesses disfarces, um dos elementos mais comuns é a tal máscara, né, que eles usam. Pra mim foi uma revolução ver aquela parada, velho. Sim. Eu não esperava ver uma coisa daquela. Na série já tinha a máscara. Não é todo episódio, são alguns episódios que aparece. A máscara que simula o rosto de outra pessoa. Né? Não, o rosto tudo, né? Você vira um clone da pessoa. E é legal, né? Sempre tem aquele recurso, assim, de filmagem. Você primeiro mostra a máscara e depois você corta a pessoa e você, na verdade, é um outro ator ali, né? Parece que tá com a máscara. Isso, é. Ele fala, yeah. Embora os filmes mostrem essa transição. O cara tá tirando a máscara, né? E é outro, assim, no nossa. Filme, é, assim, no filme, no segundo filme, chega no nível inacreditável de todo mundo tá usando máscara todo o tempo. Você não sabe quem que é quem ali. 80 máscaras, cara. Você não pode confiar em nada. O original é o original e o falso é o original. Pois é. Nossa, exatamente. E outros filmes também fazem muita brincadeira com isso, né, cara? Com essa questão dessa máscara que tira o rosto. Acho que o próprio, como que é o nome agora esquecido, Austin Powers faz isso. Austin Powers, é. Tem um que eu não lembro, que ele vai tirando a máscara também. É desses de mais zoeira, esses filmes assim. Então o cara vai tirando e tira a máscara e tira outra máscara e tira a máscara em cima da máscara. Sabe, essas... As Panteras fazem N referências a esse tipo de coisa, a esses conceitozinhos de cada um faz um negócio, a essa questão da máscara. Uhum, é verdade. Mas esse é um dos elementos mais lembrados também do Missão Impossível, né? A máscara. É, começou com aquele negócio meio borrachudo, né? Aquela máscara meio emborrachada, lá você não sabia o que que era, e foi evoluindo até que eles têm uma máquina. É verdade. Que vai analisando todas as características e vai construindo, né? A feição da pessoa e tudo mais. Além do modulador de voz que eles têm também, né? É, mas isso foi apresentado depois do segundo filme. É, então, porque, pô, você tá com a máscara, né? Então, pô, você imitar a voz do cara, não é qualquer um que consegue, né? É interessante, né? O segundo filme, ele mostra assim que ele tem um modulador de voz. E o terceiro filme, ele mostra como ele captura a voz, né? É. Uhum. Tem que ler um cartãozinho, aí vai estar no computador, ele vai registrar e depois vai mandar a informação lá pro transmissor, né? Que tá preso na garganta. É, que aquela frase, aquele cartãozinho, acho que tem todas as, né, as vogais e consoantes, os fonemas, aí ele consegue montar qualquer frase com aquilo lá. E não fica igual a mulher do Google, né? Não, o Google não. Tradutor, né? Turn it right. Mas é basicamente isso que se vai ver nas 7 temporadas do Missão Impossível e um pouco também nas 2 temporadas do Revival, né? E praticamente tudo isso foi resgatado nos filmes. E é isso que a gente vai falar nesse podcast. Todos os filmes do Missão Impossível, que começou lá em 96. Good morning, Mr. Phelps. This is your mission, should you choose to accept it. Should you or any member of your IM force be caught or killed, the Secretary will disavow all knowledge of your actions. Ethan Hunt will be your point man, as usual. Good luck, Jim. Simple game. Is he serious? Always. It's much worse than you think. We're being ambushed. Abort, that's an order. They knew we were coming. Do you read me? I don't care how he did it. I want to know why he did it. You're worried about me. Why you survived? I'm sure we can find something I have that you need. No one sent me. These guys are trained to be ghosts. Let's not waste time chasing after him. Just make him come to us. Find something that's personally important to him and you squeeze. Bom, como você já falou, o primeiro filme do Missão Impossível é de 96, dirigido pelo fantástico Brian De Palma, um dos meus diretores favoritos, apesar de não ter muitos trabalhos, né, não ser um diretor com uma quantidade inacreditáveis, mas tem coisas que são memoráveis, né, o Carrie, o Scarface, são coisas, os intocáveis, fantástico, faz tempo, acho que o último filme dele é 2012. Ele faz bastante filmes de suspense, aqueles thrillers. Exatamente, tanto que você consegue ver muito bem bem no primeiro Missão Impossível, como ele se destaca pela estética e pela forma de direção do Brian De Palma. Tanto que, assim, o filme ele é muito diferente. Apesar dele ser um filme de 96, parece que ele é mais antigo pela estrutura, não parece, Cid? Com certeza. Que ele é um filme meio de máfia. Pô, 96 não é tão velho assim. Mas você sente que ele é um filme... Ele parece um filme mais velho. Os planos que ele faz, ele foca, às vezes, na expressão. Então, o primeiro filme, ele é bem mais pesado, bem mais diálogos, é aquele climão. Menos ação. É, se você vê até a imagem dele, assim, né? Porque ele... Você passa, sei lá, meia hora, quase 40 minutos só à noite, uhum, né? Que é aquela primeira uhum. parte. E neblina, aquele negócio meio suspense. Aí tem hora que o cara mata não sei quem lá. Aí fica aquele negócio, poxa, e aí, quem que foi? Não sei o quê. Aí ele trabalha muito mais essa parte, né? Na verdade. O filme tem como um custo de produção de 80 milhões de dólares e uma receita de inacreditáveis, para a época, 457,7 milhões de dólares. Milhões! Milhões de dólares. Cara, é muita grana. Com certeza. Sim. Acho que superou até as expectativas deles, né? Porque, assim, pra época... E, assim, é que você falou, é um filme completamente diferente dos outros, né? Que ele quase não tem ação. Esse primeiro, então, ele não tem tiroteio. Não assim, tem. Não tem, sabe, tipo, troca de tiro, corrida. Tem corrida, até tem. O Tom Cruise corre porque é isso que ele tem que fazer. Mas não tem tanta ação, assim. Ele é muito mais, como você falou, muito mais cara de thriller e de suspense e de cenas que você não respira. Então, ele é um pouco diferente do que vai ser, mas ainda é um filme excelente, pra época, um sucesso de bilheteria inacreditável. A historinha desse primeiro filme é mais ou menos assim. Você tá acompanhando uma equipe da IMF em uma missão que é pra pegar um traidor enquanto ele ia roubar uma lista dupla de nomes, que é uma lista que, se você bate as duas, você consegue descobrir nomes, pessoas escondidas. Mais ou menos aquele plot do Panteras 2 lá. É a knock list, né? A non-official cover list. Exatamente, das pessoas que estão, né, escondidas e tal. E aí a missão deles é, primeiro, fotografar o cara pegando a lista, recuperar a lista e entregar o cara pras autoridades, né? Na verdade, eles tinham que recuperar essa knock list que tava sendo vendida, só que eles não sabiam que essa operação, na verdade, é pra achar o informante, que tá vazando essa informação. Então, é uma missão de captura, só que eles não sabem que eles estão sendo usados pra essa captura. Isso, e aí a missão dá toda errada, todo mundo morre, menos o Ethan. E aí ele é acusado de ser um traidor, falou, olha... Você é o único que tá vivo, cara. É, nós temos uma missão dentro da missão, você foi o único que sobreviveu, você tá aí todo bonito, todo pimpão, não tem um arranhão, né? Eu acho que foi você. E aí ele foge, e a missão dele agora vai ser primeiro encontrar realmente quem é o traidor pra poder limpar a barra dele enquanto ele está sendo perseguido pela IMF, que não acredita mais nele. É, na verdade, quando todo mundo morre, entre aspas, a única que fica viva é a mulher do chefe dele lá, do amigo dele. Sim. Né, que até os dois se encontram lá, dele, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu saí do carro antes de explodir e tal, cadê meu marido? Daí os dois meio que se juntam pra ir atrás de quem foi o responsável. Né, ele mesmo fala, né, todo mundo vai desconfiar de mim, porque eu fui o único que sobreviveu, não sei o quê. E aí que começa a busca pela verdade. E é bem interessante, esse começo de filme é muito legal, porque começa com essa parada de cada um fazendo uma coisa, eles vão nessa, né? Você liga o elevador, você rastreia o cara, você solta a espuminha, fala com ele, e tudo dá errado, cara. Nunca tinha visto o começo de filme assim, onde tudo cai já por terra, entendeu? Eles não começam andando bem, começa tudo pro espaço. É, não, começa, você acha, não, pô, os caras vão conseguir, né? Todo mundo lá fez o que tinha que fazer e tal, aí na hora que eles vão sair, que começa as merda. Então, eles começam como um típico filme de assalto, né? Que tem a equipe organizada, junto, todo mundo cada a sua parte, e roubando a informação, roubando a lista que eles precisam, e aí já morre o Emílio Esteves logo no começo. Porra, meu Emílio Esteves, a gente mal vê esse cara aí, ele já morreu, pô, assustanado no povo. Coitado, né? O Emílio Esteves é o do elevador lá, né? Isso, sabe que ele só foi contratado pra isso, pra dar o choque na audiência. Porra, é um ator meio conhecido na época, olha aí, ó, é pra mostrar que a morte dele foi importante. É, então, pra talvez você sentir o mesmo peso que os caras sentiram, né, quando morre alguém na equipe. É, e depois vai morrendo todo mundo. O curioso é saber como é que ele vai capturar, né, esse informante, é ele roubando a própria lista que tá lá na CIA, porra. E tem aquela cena mais emblemática, que é ele pendurado por fios ali, né, na salinha. A cena que todo mundo já deve ter visto replicada, já viu, já quis fazer, brincou, já deitou no chão de barriga pra baixo. E é em tudo, né, cara, os caras replicam assim, desenho, filme, jogo, tudo, tem limite, tudo, né? Essa cena, não, porque é que assim, no filme é tão inacreditável, é uma cena tão fora da realidade, porque assim, aquele plano é um plano que assim, você tem certeza que aquilo vai dar muito errado. Pô, não pode nada, não pode som, não pode pode pressão, não pode encostar, não pode calor, não pode nada naquela droga daquela sala. Tem uma coisa que é genial, que quando ele entra na sala, não tem música de fundo, ele tira a música de fundo e você prende a respiração junto. Então tudo que vai acontecendo, aparece o rato, ele cai, a gota do suor lá no óculos, você fala, meu Deus do céu, cara, você não respira. Porque aí é só o som do Tom Cruise, né, pendurado lá, respirando. Exatamente, é, porque a história é, não pode fazer barulho, então você também não pode, tá, a música de fundo, ela seria um barulho, né, fora do mundo, né, não de ejet, fora da realidade do filme. E quando você tá lá junto com ele, você também não pode fazer barulho, então você respira baixinho. Senão você entrega. Porque senão você dispara o alarme, é, entendeu? E essa é a parte do Jean Reno, né, que ele... É, então, é muito engraçado também que ele tá segurando na mão aquela corda, cara, aí vê o rato, ele mata o rato, é uma cena maluca, aí depois ele faz aquele blefe duplo com o Jean Reno. Nossa, cara, do disco é muito bom aquele, é muito bom aquela cena, aquele, entendeu? Truque de mágica. Olha, cadê o CD? Não, tá aqui. Ah, tá aqui. Ih, não tá. É, então. Mas é legal, então, esse filme aqui é que assim, ele tem muito diálogo mesmo, bem ao estilo do Brian de Palma. É interessante esse jogo de gato e rato, essa tensão de diálogos em que você vai desmontando esse enorme quebra-cabeça. Então, assim, ele é um filme muito mais mental, na minha opinião, do que puramente ação. É. Ele tem menos ação mesmo, cara, ainda mais se você comparar o restante. Ele abusa de tecnologia, sim, mas é a tecnologia limitada da época. Limitada assim, né? Tem uns exageros, né? A máscara, por exemplo. Agora, como que ele digitou em alemão com aquele teclado americano? Como? É o poder, como que ele... É o poder do protagonista, cara. E, cara, eu me pergunto, internet daquela época, pra ver como só funcionava naquela época, era cara. Muito zoado, né? O cara, ele foi em todos os fóruns de Bíblia lá e foi mandando o e-mail lá, cara, pra tentar encontrar o contato. Cara, não, isso é muito legal. Quando você vê o filme, você vê, cara, como era a parada naquela época, assim, né? Como era a visão 96. Das paradas mega tecnológicas, entendeu? Daquela época. Então, era aquele computador, né? Como se fosse um puta computador. A internet era ridícula. O sistema de busca era nossa, cara. Quando ele vai copiar lá o disco no computador do cara, negócio muito estranho, sabe? Aparece lá, o arquivo foi copiado, não sei o que, os ícones gigantes. Nossa, cara, muito engraçado. Cara, aí eu me pergunto, ele mandou a mensagem no fórum lá, usando um endereço de e-mail, e como ele sabia que era esse endereço de e-mail que ele precisava usar, cara? É, então, né? Ele chutou, né? Assim, né? Ele chutou, vou tentar aqui. Beleza, é Jó e tem a passagem da Bíblia ali, beleza, Max ali e pronto, assim, mas, porra, cara, foi um tiro no escuro e deu certo. Ah, totalmente, ele é um super espião, né, cara? Ele manja. Não, esse é um problema no Missão Impossível, ele tem alguns furos, cara, ele não dá umas explicações, assim, coerentes, na minha opinião. O primeiro eu acho que é um dos mais redondinhos nesse ponto. Ainda eu tem acho uns primeiro... furos, né, mas... Tem, assim, o que eu gosto do primeiro também é que ele não te explica muita coisa, assim, muita coisa você tem que pegar junto. Ele não tem tanto diálogo expositivo, tem uma hora lá que ele tá... a hora que ele desvenda tudo, né, você tem que fazer. Se você não faz a ligação junto... É, você fica meio perdido. Você que tem que ligar meio que os pontos ali e entender quem tá com o quê, fazendo o quê, quem que é o cara, quem que não é. Tirando essa... Ele até que é redondinho, ou seja, eu acho, assim. Eu acho ele um pouco complexo em alguns pontos, né? É. Ele não é simples. Não. Então, isso dificulta um pouco o entendimento do povão pra ver, né? Tanto que, assim, do segundo pra diante, a história é muito mais simples, muito mais linear, muito mais fácil de entender, né? Até a questão de motivação, a motivação do primeiro filme, do vilão, como que funciona, tudo é muito mais. O segundo, depois, o cara só quer, eu quero só dinheiro, não sei o quê, e aviões, helicópteros, explosões. Ah, não, e o primeiro, se você for ver, é uma coisa muito mais pessoal, né? Que ele pensa assim, porra, minha equipe morreu, isso. O meu amigo, que era o líder lá, morreu, todo mundo morreu, e aí eu sou o culpado? Não, né? É bem interessante. Ele é bem tenso quando tem que ser tenso. Você tá o tempo todo com aquela coisa de, puta, a gente tem que descobrir o que que vai ser. Ele tá com esses caras que não sei se dá pra confiar nesses caras. Aí a cena do trem, não sei o que, corre pra lá, helicóptero, prende o gancho. E loucura, mas assim, é bem legal. Eu gosto muito. Eu assisti recentemente, fazia tempo que eu não assistia. Eu não lembrava que era tão bom o primeiro filme. Sim. É, não, é uma outra pegada, né? Ele é muito bom. É muito legal mesmo. É assim, é que nem você falou, ele é um filme muito mais intelectual, né? Mais cabeça. Porque assim, ação mesmo, são, sei lá, três cenas de ação só que tem no filme inteiro. Pensa assim, pensa num paralelo na época de filme de espionagem, James Bond com o Pierce Brosnan. Aquela época, o filme do Pierce Brosnan naquela época é o quê? Ação, porradaria, ação, cara, entra, mata todo mundo e pronto, resolve o caso. E esse aqui não, esse aqui é um espião de verdade, assim, que ele entra, tem que se infiltrar, não pode ser achado, não pode ser reconhecido, ninguém pode notar a presença dele lá dentro, ele saindo. É, esse é realmente o espião, né? Isso é um filme de espionagem mesmo, eu acho, assim. Isso, isso. Não é, não tem que fazer barulho, tudo tem que ser na surdina, não tem jeito, né? Mas como curiosidade nesse filme, a gente sabe que ele foi o primeiro feito, mas já teve outras tentativas da Paramount, que é a dona dos direitos lá do seriado do Missão Impossível, de fazer um filme. Só que ela nunca conseguiu fazer uma aprovação com sucesso. Tentava fazer, o roteiro não é aprovado, o diretor não saía, não dava certo, o estúdio não aprovava, por aí vai. Em 78 já foi a primeira tentativa, e teve várias tentativas na década de 80, e não saiu nada. E o que aconteceu? Em 93, o Tom Cruise, ele formou uma parceria junto com a sua ex-agente de talentos, a Paula Wagner, e juntos eles fundaram a Cruise Wagner Productions, que é uma produtora de filmes. Que sempre aparece no começo dos filmes. Sim, também. E que é a produtora de todos os filmes do Missão Impossível e alguns outros do Tom Cruise também. E o primeiro filme que foi feito pela Cruise Wagner Productions foi Missão Impossível. Essa produtora, ela iniciou uns laços com a Paramount, laços bem estreitos, e o Tom Cruise, ele sempre foi um fã do seriado. Então, eu quero fazer um filme do Missão Impossível. E a Paramount estava com essa vontade de fazer logo um filme, né? Então, beleza. Deixa na tua mão, Tom Cruise. Até final de contas, você é uma marca. Vai chamar atenção pra caramba, porra. Quem não quer ver um filme do Tom Cruise e vai ganhar um pouco de dinheiro também? Ah, isso é verdade. Exatamente. Mais curiosidades aqui, né? Aquela cena que ele sai correndo lá, que ele usa o chiclete, né? Que eu até comentei no... Foi a minha frase de introdução, que ele aperta o chiclete e explode. Ele gravou sem dublê. Porque, exatamente, assim, como ele é viciado em adrenalina e tudo mais, ele gosta de fazer tudo que é possível que não põe a vida em... Na verdade, tudo que põe a vida dele em risco ele quer fazer, né? É. E o estúdio preocupado. Ah, meu Deus, lá vai o Tom Cruise fazer a cena sem dublê. Não, tá tudo bem, eu consigo correr, eu sou corredor e tal. Aí ele foi lá e fez, né? Tanto é que aquela cena, se você prestar atenção quando você for assistir, ela não tem um corte, né? Ela só muda de ângulo, né? No caso, explode e já muda pro ângulo de fora do restaurante, que é ele correndo daquele jeitinho dele lá. Essa cena que o Fer falou, que explode a parada com a água, ele corre muito rápido. Ele corre mais rápido que a água. Sério, ele corre muito rápido. É, ele vai correndo, né? A corrida jeitinho, inacreditável. Aquele jeitinho dele com os bracinhos, né? Batendo os bracinhos. Então, o meu sonho é replicar esse tipo de corrida de uma forma que não fique ridículo. Acho difícil, hein? Ninguém corre como o Tom Cruise, cara. Sinto muito. Ninguém. Não, mas é sério, se você for pegar todos os caras que correm em filmes, eu acho que ele é um dos que tem uma corrida mais legal. Ele é zoado por causa disso, porque ele só corre em todos os filmes dele. Não, até o... sempre correndo. Se você for ver bem, até no Guerra dos Mundos ele tá correndo. Pois é. Tudo, cara. Não, corre tudo. O cara corre tudo que ele faz, ele corre. É só lembrar que esse filme ele foi dirigido pelo Brian De Palma e os primeiros roteiros foram escritos pelo Sidney Pollack, só que não deram muito certo e chamaram então outros roteiristas, né? O Steven Zalin, o David Cope, o Robert Towner, e finalmente fizeram um roteiro, embora foi aos trancos e barrancos também esse roteiro. Não teve muita uniformidade em todo mundo, tanto que o Brian De Palma ele reclamava bastante, né? Porra, não tem essa explicação, por que tá acontecendo isso? Tá muito vago, gente. Porra, esse roteiro tá... Não explica tudo, galera. Porra, isso foi um dos motivos de descontentamento do Brian De Palma, e tem outros também, que fizeram com que ele não continuasse na franquia. É, mas não dá pra agradar todo mundo, né? Ah, ainda mais o Brian De Palma, que ele também é um pouco barraqueiro, né? ele não é um cara fácil de trabalhar. Ele é bom, mas tem seus, né? Aproveitando aí, né, as pessoas que não ficaram tão felizes com esse filme tão bom, dois atores da série clássica, que é o Greg Morris e o Martin Landau, eles não gostaram do filme e falaram, olha, não tá legal, vocês distorceram muito como era o seriado, não aprovamos, não achamos que foi legal. Isso porque eles não viram os outros depois, né? É que nem aquele cara do Idols lá. É muito bom, é muito legal, não sei o quê, mas meu voto hoje é não. É, exatamente. Além disso, tem o Peter Graves também, que ele fez o Jim Phelps no seriado, e foi oferecido a ele que para ele retomar o personagem no filme, só que ele recusou porque ele soube que o personagem no filme ele foi transformado em um vilão e ele morreria no final. Imagina o cara, eu sou o protagonista do seriado, meu personagem é um mocinho, é um herói, né? Agora vocês vão e transformam ele num vilão, porra, e matam ele, caralho. Ou você morre um herói ou vive o suficiente pra ver se tornar um vilão, né, cara? É, mas é isso que foi explicado no filme. Eu vi tanta coisa, nossa, não dá mais. A Guerra Fria acabou, o mundo mudou. Chega, eu quero meu dinheirinho agora também, porra, não quero saber mais nada do mundo. E pra ver como que dá mais rusga também, olha, uma última curiosidade desse filme, tem também o Reza Badia, que foi o diretor que mais dirigiu episódios no seriado. E ele foi chamado pelo presidente da Paramount pra dar uma costura ver o filme. Olha, você é um cara que dirige bastante episódios do Missão Impossível? Vai lá no set de filmagem lá e fala lá com o pessoal. Quem sabe eles precisem dos seus conselhos. Beleza, eu fui obrigado aí. Aí vai o Brian De Palma, ele encontra com esse diretor. Ele fala com ele assim, eu sou um grande fã do seriado, mas vou ser honesto com você, cara. Esse filme, não tem nada a ver com o seriado. Não tem nada a ver mesmo. Não sei o que você tá fazendo aqui. Na boa. Velho, eu não sei o que o presidente falou pra você, mas não tem nada a ver. Eu gosto do seriado, tá? Mas aqui, a sua presença aqui no set não vai ser muito legal. Vai gerar uma situação não muito confortável pra nós dois. Aí esse diretor Reza Abadi, ele agradeceu a sinceridade do Brian De Palma e ele nunca mais retornou ao set de filmagens. Pelo menos ele foi sincero. É isso que eu ia falar. Pelo menos foi melhor se tivesse dado uma briga, expulsa, chama segurança, quebra copo, né? Cara, mas imagina a reação do cara também, né? Por que eu tô fazendo... É aquela coisa, às vezes o presidente não tem tanta noção, não né? Não tem nenhuma noção, tá rolando, né? Ele não sabe, até achou uma boa ideia. Não, chama o cara, vai ser do caralho. Né? Porra, ele sabe como que é o mundo desse aí, do Missão Impossível. E, não precisa ver, cara. Você, só tem um nome e alguns elementos em comum, porra. Cara, então não adianta você tá aí. E é isso, basicamente. O filme é totalmente diferente do seriado. Tem os elementos que a gente já mostrou, né? A gente já falou. Tem a tal da máscara, tem os temas, tem a mensagem que se autodestrói. É um mundo de espionagem. Mas, é só isso, mesmo. Não tem mais nada do espírito do seriado. A franquia de filme se popularizou, então ela sobrevive agora. É da conspiração. Pés próprios, não necessita do seriado pra ele existir. Hoje em dia, na verdade, eu acho que 90%, assim, ou pelo menos essa geração, né, que vê os filmes de Missão Impossível, nunca viram um seriado. Porque eu acho que talvez o público que hoje ainda tá consumindo é um público que foi comprado pelo filme, principalmente pelo 2 e 3, que já ficaram mais comerciais no ponto de vista de filme de ação, né? Então, dificilmente vai o cara vai, não, eu vou assistir porque era muito foda. É o mesmo esquema, talvez, do novo Star Trek, assim, ele não vai pegar o mesmo cara da série clássica do Star Trek lá, com efeito especial zoado. É um novo público, alguém que quer ver coisa nova e o tema agrada e ele vai lá e vende pra cacete, entendeu? Pois é. Eu digo mais, eu acho que o público atual nem se interessa pra ver o seriado antigo também. Deve estar muito datado. Só funcionava naquela época, uma época um pouco mais inocente em questão de seriados e fica por ali, tá bom. E na verdade eu recomendo, porque você não precisa ver o seriado também, né, pra ver os... continuar acompanhando os filmes. Vai por curiosidade, por esses elementos, mas só isso também. É. E o primeiro filme foi em 96, mas em 2000 saiu o segundo filme, Missão Impossível 2. Well, Mr. Hunt, I don't quite know where to begin. You know? No. Should I? She's got no training for this kind of thing. To go to bed with a man and lie to him, she's a woman. She's got all the training she needs. Welcome to Australia, mate. This ain't funny. The mother of all nightmares is on the loose. I don't think I can do it. You mean it'll be difficult? Very. Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Should be a walk in the park for you. You gotta be kidding. This message will destruct in 5 seconds. Então, o Missão Impossível saiu no ano de 2000. É o 2. Né? Agora, como trocou o diretor, não é mais o Brian De Palma, por causa de problemas que nós já mencionamos anteriormente. O diretor desse filme é o John Woo. John Woo! Nossa, mudou da água pro... Mudou do vinho pra água, sei lá, cara. Sei lá, né? Qual o melhor termo disso? Qual que é a melhor analogia pra... Mudou tanto que não tem nem analogia, né? Cara, foi um contraste violento, porra, do Brian De Palma pro John Woo. Na boa, o John Woo, eu gosto de alguns filmes dele, mas o estilo do John Woo é um filme de ação, que dá aquelas coisas bem lineares simples, né? Tem um vilão, tem um herói ali que precisa salvar o mundo, sei lá, derrubar esse vilão, porque ele tá ameaçando o mundo, a família, e muito tiroteio, muita ação, muito tiroteio. tem. Nossa, cara, os filmes deles são sempre meio assim, né? Pega aquele, como é que é o... Tem a Outra Face. A Outra Face. A Última Ameaça. Pago Pra Esquecer, tem o Alvo. Tudo meio nessa parada, né? Assim, tudo nessa... É, tudo na mesma pegada, né? Então, eu já falei, os filmes ocidentais do John Woo, cara, são muito simples, né, de entender. É, porque ele tem uma filmografia grande, não americana. Isso, ele é chinês, ele tem a filmografia dele da China, mas ele já teve a participação dele no mercado ocidental, filmando nos Estados Unidos. Ele geralmente faz filme de tiroteio, que tem tiroteio. Ação, porradaria, nossa, aquele tiroteio. Código de Guerra dele, é... do Nicolas Cage também. E geralmente, né, a marca registrada do John Woo, se tem uma cena de tiroteio, vai ter um personagem segurando as armas com as duas mãos e atirando. Tá, tá, tá, tá. É essa a assinatura do John Woo. Correria e tiroteio. E, né, falando um pouco sobre o custo agora, esse filme eles gastaram 125 milhões e arrecadaram por volta de 546 milhões. Se você for ver bem, não é tanta diferença pro primeiro filme. Só que no primeiro filme eles gastaram bem menos, se for comparar os dois valores. De 80 foi pra 125, então gastaram aí 40 milhões a mais. É. Uhum. Aí a diferença de arrecadamento foi quase 100 milhões. Se você for ver bem, não é tanta diferença assim. Mas até que eles conseguiram fazer bastante explosão com esses 40 milhões de diferença, hein? Sim, sim, não é. Alugar helicóptero, explodiram prédios, até que ficou barato. Arrecadou mais, só que a crítica caiu um pouquinho mais, né, também, né? É, não, é, já com certeza. Dá pra ver que ele é um filme bem mais simples na motivação. O próprio vilão é o clássico que quer dinheiro. Vou infectar todo mundo e eu tenho a cura. É. Quando eu fui ver o segundo filme do Missão Impossível, nossa, eu tomei um choque, cara. Você já assistiu no cinema. É muito diferente do primeiro. O que que fizeram com Missão Impossível? Porra. É, não tem nada do que ter no primeiro. Cadê aquele filme de espionagem que eu curti pra caramba? Tem nada. Botaram um filme de ação, porradaria, tiroteio em uma história simples? Caramba. Tem nada, nada, nada. Eles até montam a equipe, né, pra fazer aquela história da trama, mas a equipe dele é igual a equipe do Missão Impossível 4, né? É um cara fazendo tudo e o outro gritando do outro lado do telefone. Não, faz isso, não, faz aquilo. E o cara, bá, bá, bá, tirando, batendo. Esse é um filme que eu falo que é cheio de pose. É muita pose. É mulher. Nossa, nossa senhora. Não, eu sou fodão, então eu vou mostrar eu fazendo uma acrobacia e dando um tiro no final e olhando pra câmera. Olha aí, ponto. Derrubou nos quatro caras. E ainda deixaram ele de cabelo comprido, né? Esse filme aqui parece que é pra dar um up ainda nessa questão da pose, né? Já começa ele escalando a montanha e fazendo altas poses, olhando pra câmera, os zooms dele, né? Porra, já começou desse jeito. Cara, na hora que o óculos cai, ele pega lá todo estiloso, põe o óculos. Ele joga o óculos na frente da câmera e aí pega fogo e vem a abertura. Pariu. Não, e fora assim, né? Tem as cenas de luta que totalmente com pose. Cara, tem uma hora que o Tom Cruise dá o flash kick do Guile. Pra você ter uma ideia. Ah, sim. Que é um golpe que não faz sentido nenhum você usar, entendeu? Pra mim, a coisa mais marcante desse filme, que é, sempre foi o, a única coisa que me fazia lembrar do filme, era a cena da luta na praia no final. Ah, tá. Que é a cena também toda cheia de poses e não sei o quê. O tiro final, né? Que ele chuta a arma. A arma tá no chão, ele chuta. A arma sobe 1,5 metro de altura, ele pega, cai no chão, fica deitado, dá um tiro direto no vilão e mata ele. E o cara nem pensa, né? Não dá nem tempo dele pra fazer nada. É muita pose de câmera, meu Deus do céu. Ai, cara, é muito engraçado aquela parte. Mas qual é a sinopse, Ofer? Ok, então a sinopse desse filme é o quê? Que durante as suas férias, o agente Ethan Hunt é informado que alguém usou na identidade para permitir que o cientista russo pudesse entrar nos Estados Unidos. Mas no caminho, o avião que o cientista estava foi derrubado propositalmente. Que é o quê? Aí no começo do filme você já vê um cara usando a máscara, né? E descobre-se que o propósito do cientista era entregar para a IMF o letal vírus chamado Quimera e o antivírus que era o Belerofonte, ambos criados por uma indústria bioquímica, a Biosite, né? Só que essa entrega foi interceptada por um ex-agente da IMF, que é o Sean Ambrose. Agora o Ethan Hunt precisa recuperar o vírus e o antivírus, porque sem um não adianta o outro. E para essa missão ele recruta a ex-namorada do vilão, que é uma ladra profissional. A Cal, ele acaba se envolvendo romanticamente, aí já tem, poxa, você pegou a minha mulher, vou me vingar de você. Na minha opinião, a pior ladra da história. Que ele engana ela, né? Então, uma hora que ela dá uma mancada, que, cara, é tão perceptível que eu falei, não, vocês falaram, tipo, milhões, é o bolso esquerdo e o bolso direito. Falaram milhões de vezes da porra do bolso. É no bolso esquerdo, sua louca, ela põe o envelope de volta no bolso direito do cara. É que era muito difícil ela fazer isso, ela tem dois bolsos pra pôr só. Esqueceu? Que lado que tava o envelope. Que ela põe no errado. Nossa, cara, nossa. Assim, ó, esse é o filme que eu menos gosto do Missão Impossível. Eu gosto de todos os outros. Mas o Missão Impossível 2 eu tenho um, sei lá, alguma coisa trava, cara. Não sei, eu acho ele um pouco forçado também. Ele tem problemas. Primeiro que tem a parada do cara que sabe que copia o Tom Cruise pra você, né, pra te dar um susto e tal, tudo bem, vai. Você até... Beleza. Você até aceita isso, você quer ir lá na frente e ele fala assim, não, porque eu estudei ele, eu sei exatamente o que ele vai fazer. E ainda assim, sabendo o que o cara vai fazer e acertando, ele não fez um plano decente. Ele fez o pior plano, tipo, deixa o cara fazer tudo que ele quer fazer. No último momento, quando ele tiver pra fazer a última parada, a gente chega e tenta pegar ele. Nossa, cara, que plano ruim, sério. No finalzinho. Nossa, cara. Sabe aquele plano que você fala assim, cara, isso não vai dar certo, sério. Você já sabe que nem vai dar certo. Aí ele vai embora, deixa a menina. Nossa, cara. Tem umas coisas que realmente não fazem sentido nesse filme. Tipo, ah, meu paraquedas só dá pra uma pessoa, tchau. Por quê, né? Por que ele não levou ela junto também? Aí o cara pegou ela, tirou o sangue e mandou, pode ir embora aqui. Esse é o sangue mega valioso que qualquer outra empresa pode pegar e roubar de você. Pode ficar por aí em cima. Meu, nossa, cara, tem uns buracos nesse filme que são meio assustadores. É, ele é meio forçado em algumas partes. Mas, assim, ele é até divertido, né? Tem algumas cenas que são muito legais. Tem. Sim, não, sim. Como eu disse, em comparação ao primeiro, que ele é muito complexo em alguns momentos, o segundo, ele é muito simples. Tem esse vilão, ele pegou o vírus e o antivírus, ele vai espalhar pro mundo, e assim, ele vai querer dinheiro em troca e ações, né? E esse é o plano dele, né? O plano é assim, ele vai espalhar o vírus, e o único que tem o antivírus é a empresa lá, bioquímica. Então é o seguinte, ó, eu vou espalhar esse vírus, não, eu vou primeiro comprar as ações da empresa, aí eu vou soltar o vírus, aí a empresa é a única que pode produzir esse antivírus, então vai subir as ações dele e eu vou ficar rico com essas ações. Olha aí. Simples e fácil, ó. Não, e aí tinha o velhinho que transportou o vírus no corpo, sim, dele, meu, você fala, é, então, caraca, que... pra onde que a gente tá indo com isso? Mas tudo bem, ele ainda cumpre nesse quesito de ser um filme mais acessível, mais rápido. Tem uma cena, tem muita cena de ação, explosão, perseguição de moto, tiroteio pra tudo quanto é lado. Então, nesse ponto, eu acho que ele até vai, assim, né? Como o Sérgio falou, também não é, acho que no geral é o que eu menos gosto, mas ele ainda tava se assim, descobrindo como novo gênero, né? Ele ainda tava meio perdido entre ser aquele antigo filme ou abandona de vez essa questão do golpe, a gente foca mais na ação e no Tom Cruise correndo com o cabelinho, entendeu? Luta na praia, não sei. Detalhe que o Tom Cruise passa o filme inteiro limpo até a luta da praia. O cara explodiu, rolou, pulou de prédio, tava limpo, penteado. Impressionante. Mas assim, você falou da praia, uma cena legal é aquela cena do final mesmo, que eles estão meio que num bunker lá. Sim, que sim. O cara tá testando o vírus. Aquela cena lá é legal também, que ele põe a máscara. É, aquela cena que ele passa na frente da porta lá pra trair o cara todo babacão lá. É, ele troca o cara, troca de lugar com o cara. Puta, é, então é uma cena boa, assim, é uma cena até interessante. Mas é interessante, assim, que foi uma mudança total, né, de teor, né, do filme. E ainda não se definiram também, né, porque o terceiro também é muito diferente do segundo. Nossa, é, então, é outro... É um terceiro filme diferente, né? Pois é. Só que se você for ver bem, né, os três filmes trocaram de diretor, né, então... Ah, todos mudam, né, de diretor. Todos mudam, aí a mão muda em todos também. Não, então, olha a diferença, um é o Brian de Palma, um segundo de um, o terceiro é o J.J. Abrams. Aonde que tá a conexão desses três caras, né? O que tem a ver, né, um com o outro, com Missão Impossível, né? Pois é, né? Ah, mas só por umas curiosidades, vamos lá falar assim que o Brian de Palma, ele realmente ele brigou no primeiro filme. Tinha coisa de roteiro, tinha furos, tinha explicações não dadas, além de um monte de divergência pessoal. Ele foi chamado, foi convidado pra dirigir a sequência e ele falou, não quero, chega, não quero saber disso. Não quero mais. O primeiro já foi bastante. Aí por causa disso chamaram o John Woo, assim, pra dar toda aquela parte lá de ação e tiroteio, que ele adora fazer isso. John Woo, olha, eu quero nessa cena muita ação, muito tiroteio desse jeito, então se virem no roteiro aí. Tá bom, vai, tá bom. E o roteirista tem que se virar, né, pra botar essas coisas que o John quer. Esse é o que eu tenho, usa aí. É o John que manda no roteiro, ó. É isso que eu quero, tá bom. A produção do filme, ele acabou atrasando um ano, porque o Tom Cruise estava filmando De Olhos Bem Fechados com a Nicole Kidman. Porra, claro, né? Claro, tem que dar prioridade pra Nicole Kidman, pô. Porra, com certeza. Tá-se justo. E por causa disso, o Oliver Stone, que tinha sido contratado para dirigir esse filme, segundo o Missão Impossível, ele acabou tendo que recusar por causa de conflitos de agenda, por causa desse atraso, né? Dessa demora de Olhos Bem Fechados. Comum. Essa viadagem. Então imagina, por causa do Olhos Bem Fechados, essa agenda aí, ó, o Oliver Stone não dirigiu o segundo filme do Missão Impossível. Cara, imagina o Missão Impossível com o Oliver Stone. Nossa. Seria uma coisa que é muito patriota, ó, América acima de tudo. Eita, a bandeira dos Estados Unidos, né? Ele é vestido. Ia ser uma outra pegada. Quer dizer, provavelmente talvez fosse um vilão russo também. Ah, com certeza um personagem foi na guerra, ele vai relembrar da guerra, no Vietnã, sei lá onde. Só pra quem não sabe, dele tem o que, Seiji, que dá pra falar? Tem o Platoon, tem Nascido 4 de Julho, Entre o Céu e a Terra, O Sul da Fronteira. Tem o JFK também, que é dele. Ah, é verdade. Cara, é um monte de filme sobre Estados Unidos, muitos filmes patrióticos. Bom, mas ainda assim é um diretor ganhador de Oscar, né? Assim, também. É um bom diretor, apesar de gostar dessa... É uma outra pegada, né? Nossa, seria uma pegada totalmente diferente do John Woo. O John Woo, ele gosta tanto dessa parada que agora... Eu tava te lembrando, eu vi agora, eu consegui lembrar. Ele meio que dirigiu, ele tá junto da produção de um jogo, não sei se o Fer vai lembrar, que é Stranglehold. Ah. É um jogo de tiro meio coreano que a base dele é aquele bullet time, que é câmera lenta. É correr e atirar, correr e atirar. É isso. É isso que o jogo... Ele gosta tanto dessa parada que é isso. O Tom Cruise, ele também filmou esse filme praticamente quase sem dublês, né? Não, esse cara é um... Não, quer dizer, ele filmou esse começo do filme quase sem dublês, né? Uma outra cena que ele botou dublê, mas o resto... É, porque assim, não tinha... Tinha algumas que não tinha condições de ser ele. Ele escalando a rocha ali, né? Porra. Tudo bem, ele podia ter alguma parte pendurada ali por um cabo, né? Mas o resto, impossível ser ele mesmo. Ele é alpinista também, né? Ele gosta de ser essa parte. O que o Tom Cruise não é, né, cara? Eu fiquei muito tenso naquela cena. Porque ele tá escalando só com o saquinho daquele pó branco nas costas. Pra... Meu Deus do céu, cara. Como que alguém deixou o cara fazer uma parada dele? Não, tem hora que ele escorrega, ele... Ah, poxa, escorreguei. Nossa, cara. É, nossa, nossa senhora. Ah, e só pra falar que o primeiro corte do filme tinha 3 horas e meia. Assim, só que a Paramount chegou nele e falou... Pô, senhor John Woo, cara. Tenta botar pra menos de 2 horas. Nem Senhor dos Anéis não quiseram deixar tudo isso. Ah, e é por isso que a gente vê tanto furo e tanto erro de continuidade nesse filme. Porque cortou um monte de coisa. Foi fatiado, picotado. Você tem um pouco dessa sensação mesmo. Que o filme, ele tem uns... Sabe quando... Tem muita coisa aconteceu e você não viu. Muito tempo passou. Todo aquele processo do seleciona a missão, começa a missão e bota a menina infiltrada. Tem muita coisa ali que, cara, sabe? Pulou muita coisa. Pra onde fomos, né? O que aconteceu nesse transição de cena? Ah, tá muito vago. Um monte de cena ali. Nossa, cara. Tanto que é por isso que a crítica caiu um pouco mais, né? Em comparação ao primeiro. E aí a gente vai ter um problema, que é o seguinte. Nós tivemos um intervalo entre o filme 2 e o filme 3, né? Pois é. E nesse meio tempo surgiu um monstro pra esse tipo de filme, que é a série Bourne, que segue o mesmo estilo e teve um sucesso inacreditável, né? Sim. Aí uma das franquias também mais amadas nesse gênero. Em 2002 tem a Identidade Bourne, em 2004 a Supremacia Bourne, em 2007, logo depois do terceiro filme, teve o Ultimato Bourne. Então, meio que teve aí uma disputazinha de quem quer ficar com esse posto, porque o Bourne, tudo bem, ele é um pouco diferente, porque o cara perdeu a memória, mas é essa coisa, é correria, é agência do governo, é plano, é ligação, é celular, é digital, né? Atualizou conceitos, né? É, fora a habilidade marcial dele que, né, o cara é um ninja, velho. E aí, o que acontece? Você transforma o Bourne, acaba obrigando, na minha visão, aí eu entendo que foi muito disso, tem que trazer o terceiro filme pra uma coisa mais real, uma coisa mais suja, mais chão, mais entre países, não uma coisa tão assim, o vilão russo que dá risada, entendeu? Então tem que ter uma crise, e nisso eu acho que foi muito benéfico pro que viria a ser o terceiro filme. Porque eles tiveram que se adequar ao que o mercado tava querendo. Com certeza. É, o que tava fazendo sucesso, né? Porém, né, não fez tanto sucesso quanto os anteriores. É, o terceiro, ele, em questão de, acredito que bilheteria, ele não foi tão bem em proporções, né? Mas assim, eu acho ele melhor que o segundo. Eu também acho. Em questão de história, o filme em si. Eu adoro Missão Impossível 3, que saiu em 2006. Agent confirmed. Stand by to go live. On my mark. 5. You have a wife, girlfriend? 4. 3. Whoever she is, I'm gonna find her. 2. I'm gonna hurt her. 1. And then I'm gonna kill you right in front of her. What are you not telling me? Car. Do it. Go, go, go, go, go! it's Hunt. You're never going to win! You don't think I'll do it! Esse terceiro filme, ele já começa muito bem com a direção do J.J. Abrams. Porra, é o primeiro filme que ele dirige. Caraca. Já começou bem. Começou muito bem. E ele sempre fala assim, meu primeiro filme que eu dirigi foi Missão Impossível 3. Com orgulho. É sim, porque foi um filme excelente, né? Se você for comparar, assim. Foi muito legal. E ele teve um custo de US$150 milhões e uma receita de 397,7 milhões. É o menor, né, da franquia. É, então, mas que nem o Cabeça falou, talvez o que tenha afetado isso é a questão dos filmes do Bourne também. Que estavam saindo na época, né? É, o terceiro saiu um ano depois do Missão Impossível. E como Missão Impossível tava apagado desde 2000, eu acho que o hype naquele momento tava no Bourne, né? O Bourne que tava, eu acho, caçando os dólares do público. Também. E o Tom Cruise naquela época também, a figura dele não tava muito boa, não. Tava um pouco queimada. É verdade, né? É verdade, não tava no... A gente explica um pouquinho depois, mas assim, o Missão Impossível 3, basicamente a história é a seguinte. Tem o Ethan Hunt, ele tá afastado do trabalho de campo para a IMF, e ele trabalha agora apenas como um treinador de novos agentes. Mas ele também ele leva uma vida tranquila com a Julia, que é a noiva dele, e que ele pretende se casar, e que ela não sabe o verdadeiro trabalho dele. Entretanto, o Ethan é chamado de volta ativa quando uma de suas pupilas, ela é capturada pelo Owen Devil, ou feito pelo fantástico Philip Seymour Hoffman. Esse foi o que morreu lá, né? Já morreu, é. Já, né? Que é o que faz os Jogos Vorazes também, né? Pois é, que é um negociante de armas, e que ele vai fazer de tudo para ter em suas mãos o misterioso item, o pé de coelho, que a gente não sabe o que porra é essa. Eu achava que ele ia pegar um pé de coelho, assim, um pé de coelho mesmo. Não, não. Isso aí é um megafim, cara. Você não precisa saber o que que é, mas ele gira toda a história. Você tem que saber que ele é importante. A maleta do Pulp Fiction. E ele vai fazer de tudo pra ter esse item, inclusive ameaçar a vida da Julia, né? A amada do Ethan Hunt. Mas essa é a história. Eu digo, fantástico Philip Seymour Hoffman. É, né? Eu vou descobrir seu nome, eu vou achar todo mundo que você ama, não sei o quê. Sim. Aí o filho da puta da equipe dele, Ethan. É. Aí eu falei, caralho, não, cara. Eu tô aqui enrolando pra não falar meu nome, você vai lá e me chama. É. Aí ele dá aquela risadinha de lá. I will find you and I will kill you, né, cara? É, your whole family. Cara, pra mim, o melhor vilão da franquia do Missão Impossível. Ele é um puta ator, né, cara? Ele é um... Nossa. Ele é? Já viram Capote? Puta que pariu, que filme bom. Não, ele é muito versátil, né? É, com certeza. Nossa, não. Quer dizer, era, né, mas... É... Ainda é, nos nossos corações, mas um puta ator, cara. E eu acho que realmente concordo com você, o melhor vilão, assim. Não, disparado. Porque olha, você olha o segundo, por exemplo, que ator ruinzinho, viu? O primeiro é interessante, mas mais pela virada. O primeiro tem o John Voight. É, então eu gosto mais pela virada do que realmente pelo vilão em si. A virada é interessante. O do segundo, ele é muito estático, cara. É, o segundo é muito, nossa. Ele não me chama atenção como vilão. Ele é um vilão, fodão? Aff, coitado dele. Coitado. Mas assim, esse Missão Impossível, nossa, ele tem uma cara tão legal, viu? Ele é mais atualizado, sabe? Em questão de filmagem. É que J.J. Abrams também é foda, né, cara? O cara tem uma visão bem... O cara fez o Alias, né? O cara fez o Lost. Quer dizer, e ele já tava antes. A carreira dele, tudo bem, é que você fala, a carreira como diretor dele começou aí, mas ele já tava mexendo com séries e televisão há mais tempo, né? Assim, né? Ele já era um cara que tava ali dentro. E, novamente, eu acredito que muito disso teve que ser feito por causa do Bourne. O Bourne sempre foi muito rápido, muito ágil, né? A jogo de câmera e parkour, parkour e corrida. Então eles tiveram que se atualizar, né? Porque se você pega o primeiro, que é uma uma estrutura de filmagem bem mais antiga por causa do Brian De Palma, não que isso seja ruim, eu gosto, mas é uma coisa bem mais clima, mais parado. O segundo tem muito mais pose do que qualquer coisa, eles tiveram que melhorar. Então o terceiro teve que ir mais pé no chão, mais sujo. É, ele deixou a parada mais dinâmica, né? Assim, já viu Elias? É, tem a cara do Elias, cara. É verdade. Que é do J.J. Abrams. Também, é verdade. Nossa, aquela coisa coisa mais dinâmica, assim, de ação, de atuação. Uhum. Não pode parar, não pode parar, tiroteio todo lado, disfarces toda hora. É maneiro, é muito legal mesmo esse filme. E aquelas sequências de ação que, assim, tem o, de novo, Tom Cruise pendurado por uma corda, assim, só que balançando, fazendo um pêndulo, se jogando de um prédio ao outro. Nossa, cara. Porra. E tem a parte dramática, que eu gosto pra caramba. Nossa, ele querendo salvar a esposa de todo jeito, e no finalzinho depois a esposa salvando ele também. É, tem aquela parte lá que ele tá torturando ela, entre aspas, né, que também é bem legal. Que é na hora que ele tá preso lá, os dois estão presos, ele tá de frente pra ela. Sim, tem essa pegada aí desses filmes, pega os Duro de Matar tiveram depois, o próprio Busca Implacável, né, dessa coisa meio da família e de correr atrás, e tem esse peso, né, você tem alguma coisa te segurando. O segundo tentou fazer isso com a menina lá, mas você não compra muito bem aquele sentimento lá, aquela coisa de preocupação. Nesse ficou muito bem feito, essa questão da família, tá? Eu gostei, eu gosto bastante. Eu acho que o terceiro ele pegou o teor do que tem que ser uma Missão Impossível, e tanto que ele segue, né, essa forma, mais ou menos, né? Sim, sim. O primeiro a gente falou que ele é muito, assim, suspense, assim, diálogo. O segundo é muita pose, não deu certo. Na minha opinião, não deu certo. É. E o terceiro ele tem essa coisa, assim, mais atualizada, assim, de ação, muita tecnologia pra valer, que é uma tecnologia interessante até, que você fica sem respirar toda a cena de ação dele. Exatamente. Esse é um filme que me recomendo. Claro, a gente vai acabar recomendando todos, né? O segundo mais dispensável, tem uma outra coisinha legal, mas esse, como acho que talvez a verdadeira cara do Missão Impossível, seja bem, eu acho que o terceiro tem realmente, ele que fala, não, olha, Missão Impossível vai ter que ser assim, essa é a melhor fórmula, essa é a mistura. É, ele definiu o que vem pros próximos filmes, né? E o que provavelmente vai continuar, né? O que vai continuar no quinto agora também. A gente imagina que vai ter 6 milhões de Missão Impossível agora, né? É, até o Tom Cruise não conseguir correr mais. Com certeza. Mas vamos para as curiosidades. Então lá, as curiosidades sobre esse filme são quais, né? Então lá, em 2002, David Fincher foi chamado para dirigir o filme que deveria sair em 2004. Mas ele recusou para poder filmar outro filme, né? E também por divergências criativas. Porque ele não ficou, imagina, né? O filme pelo David Fincher, cara. Olha só, que maneiro ia ficar. Cara, eu acho que ele ia ser tipo Vidas em Jogo, seja. Eu acho que ia ser, isso. Meio que essa coisa psicológica. Porque o David... Cara, o David Fincher, não, assim, não sei se ele ia fazer um filme de tiro. Talvez ele até recuperasse o estilo do Brian De Palma no primeiro, né? É, exatamente. Tá, tudo bem, você pode falar, ah, mas teve Alien 3. Não, esse nem o David Fincher conta na história dele. Então, aquela coisa, você vai falar, poderia, mas tudo bem. Teve, né? Ah, daquele jeito. É, aconteceu. Não, seria algo mais tipo Seven da vida, Clube da Luta, aquela coisa mais de suspense, total. Uma pegada mais diferente, né? É, mas eu acho que seria bem, talvez a parada do Vidas em Jogo, é uma coisa mais fechada, mais... Pode ser também. Mais assustadora, né? É, e Joe Carnahan, né? Então foi chamado pra dirigir. Mas 15 meses depois, também saiu do projeto após divergências criativas, também com os chefes de estúdio, né? Então acho que o problema maior dos diretores com Missão Impossível é a questão de divergência criativa, né? Cara, é Paramount. Porra, Paramount. Porra, Paramount. Facilita também, né? A Paramount, ele tinha sido comprada por um outro grupo, assim, que não tava satisfeito com algumas coisas, né? Cara, imagina, um cara, ele tá escrevendo... filme por 15 meses, puta, e depois você vai sair, não tá dando certo. Porra, 15 meses da sua vida gasta nisso, valeram nada, que merda. Em 2004, J.J. Abrams, então, foi chamado por Tom Cruise pra dirigir o filme. Olha só que boa escolha, hein, Tom Cruise. Muito bem, parabéns pra você. Mas ele estava ocupado dirigindo Alias e Lost. Qual que ele ia dar prioridade? As duas séries que ele tava super famoso por dirigir ou... Então. Né, ou arriscar com Tom Cruise. Então o Tom Cruise decidiu adiar a produção do filme em um ano, né, porque realmente ele acreditava no J.J. Abrams. E falar, não, então vou esperar esse cara aí, vamos ver no que rola. E daí ele foi se focar no Guerra dos Mundos, que foi pra 2005, que foi, né? Filme bem meia boca. É assim, o Guerra dos Mundos ia sair mais depois, né? Ele correu pra lançar antes, né? 2005. Olha, saindo antes ou saindo depois, eu acho que ia ficar... Olha, eu não tenho nada pra fazer agora, então vamos fazer o Guerra dos Mundos. Vamos fazer esse filme aqui. Vamos fazer esse negócio que até dá tempo do cara terminar lá. Vale avisar que o Tom Cruise, ele viu DVDs do Elias, e por isso ele adorou pra caramba o J.J. Abrams. Porra, é esse cara, precisa chamar esse cara, puta que pariu. E ele esperou um ano pro J.J. Abrams pra ele acabar o Elias. É, fez uma boa escolha. Se você for ver bem, né, o Coelhas é uma boa série, né? Bem, realmente ele tem esse o que é ser o espião, né, na verdade. Pois é, mas naquela época o Didi Abrams estava ocupado com Coelhas e Lost. Não dava, né, pra trabalhar no filme, infelizmente. Ou um ou outro. E o Missão Impossível foi o filme de estreia do Didi Abrams, né? Que ele terminou a série, aí o Tom Cruise esperou, né? Falou, ah, então, cara, bora lá agora você consegue. Ele falou, ah, não, então vamos lá. E foi um filme que ele começou aí, e hoje ele tá dirigindo aí o nosso querido Star Wars, que estamos todos ansiosos, né? Se não fosse o Tom Cruise, talvez ele nem tivesse entrado pra esse lado. Poderia ter o Tom Cruise e Star Wars correndo no spa. Por que não? Ia ser legal. Ia ser louco, no deserto. No deserto, imagina ele correndo junto com aquela moto Magnum lá. A moto Magnum. Aquela bola girando também. É, ia ser maneiro. Ó, Kenneth Branagh, Carrie Ann Moss e Scarlett Johansson, aquela linda, foram contratados pra atuar no filme. Mas, devido a todo o atraso, né, que ficou um ano atrasado, tiveram que sair do projeto. Cara, imagina. Ela tem agendas. Imagina a Scarlett nesse filme. Ah! Já ia valer o filme. Já ia valer o filme. O filme podia ser horrível. O filme ia faturar 100 milhões a mais. Só por causa dela. Certeza. Ela aparece em uma cena, ganha 100 milhões a mais. Isso em 2006, antes de todo o hype dela, assim. Exata, né? Ela não tava, né, sendo a Viúva Negra ganhando aí milhões e bilhões de dólares no cachê. Ah, mas tá, já era bonita. E novamente a Paramount fazendo besteira, o que que ela fez? Ela falou, olha, rendeu pouco esse filme, eu queria mais 100 milhões. Então ela rompeu a parceria com o Tom Cruise. E aí, cara, foi uma loucura, né? Porque o Tom Cruise também não tava legal, começou a falar da cientologia, tava ficando maluco, né? Fez dancinha no sofá da Oprah. Sobe no sofá da Oprah, bota o sapato no sofá da Oprah, ficou maluco. Aí eles falaram, não, deixa pra lá, vamos deixar, esquece essa franquia. Pois é, o Tom Cruise, eu não quero mais saber de você, não. Você tá queimando demais o filme, chega, você não vale mais nada. É triste, né? Porque tem tanto ator por aí que já fez cagada até maior, né? Você pega e pega o Champagne, pega o... Como eu esqueci o nome dele agora, O Shia LaBeouf lá. Também, mas o... Agora eu esqueci o do Máquina Mortífera, do... Mel Gibson? O Mel Gibson, porra, quem fez mais cagada que o Mel Gibson por aí, né, cara? Basicamente é para onde falou, sua era já acabou, Tom Cruise. Você tá se queimando, você não vai valer mais nada, né? Sinto muito, a gente não precisa mais de você. É, e enquanto isso, né, ele foi lá e falou, ah, então já que vocês não precisam de mim, eu vou ali pro outro, vou pra outra vizinhança. Foi lá e fez um acordo com a MGM, né? É, o que aconteceu? Com a parceria da Paramount foi rompida, não teria mais filmes de Missão Impossível. Enquanto isso, o Tom Cruise, ele fez um acordo com a MGM, e aí ele pôde comprar parte da United Artists, que ressuscitou o estúdio, que ele tinha fechado recentemente. Ele pôde fazer alguns de seus filmes, né, como Operação Valkyria e o Leões e Cordeiros, que podem não ter gerado muito, dado muita crítica, mas ele tava trabalhando, pelo menos, tava parado. Só que o que aconteceu, olha aí, em dois... Saudades, MGM, saudades, MGM. Desde que ela não tenha problemas financeiros, né? Olha aí. Pobre MGM. Mas o que aconteceu, a virada, em 2008, o Tom Cruise, ele participou do Trovão Tropical, um filme muito bom. Cara, esse filme é foda. É muito legal, produzido, dirigido, escrito pelo Ben Stiller. E o personagem do Tom Cruise, que é um executivo, chefe de estúdio, é, né? É um escroto, né? É o Les Grossman, cara, muito escroto. O personagem dele pode ter sido um coadjuvante, só que ele chamou muita atenção e foi muito bem recebido, né? Que pintaram até boatos de poderiam até fazer um filme spin-off do personagem, de tão querido que ele ficou. E é o seguinte, o Trovão Tropical, ele foi produzido pela DreamWorks, e a DreamWorks naquela época ela tinha sido comprada pela Paramount. Olha aí, cara! Ou seja, o pessoal da Paramount teve que engolir o Tom Cruise com muitos elogios em cima dele. Parece que o jogo virou, não é mesmo? How the Turning Tables, né? Aí, ó, por causa dessa grande atenção, a Paramount voltou rapidinho a catar com o Tom Cruise. Olha então, Tom. Olha, Tom Cruise, sabe aquela coisa que eu falei mal de você, sabe? Esquece. Que a gente não precisa mais de você. Então, não era bem assim, sabe? Foi tudo da boca pra fora. É tipo aquele ex-namorado que pisa na bola da namorada e fica ajoelhado, assim, pedindo perdão pela merda que ele fez, né? Ah, eu te amo. Eu te amo. Não foi bem assim que eu queria dizer. Tá bom. E voltou com uma grande desconfiança, mas ele botou o bagulho na mesa. Olha, tudo bem, a gente reata, mas eu quero fazer o quarto filme do Missão Impossível. Agora estou em parceria com J.J. Abrams, então engula essa, Paramount. Ou vai ou desce, né? Esse é o momento que eu começo a falar, chupa, Paramount. E calma que o negócio só melhora. Tiveram que engolir o Tom Cruise dançando. Chupa essa. Porque em 2011, aí finalmente saiu o quarto filme do Missão Impossível. Que filme foda. Que é o Protocolo Fantasma. An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. Now I've been ordered to take you to Washington, where they will hang the Kremlin bombing on you and your team, unless you were to escape after assaulting Brandt and me. But if anyone of your team is caught, they will be branded terrorists out to incite global nuclear war. So what happens now? Your mission, should you choose to accept it. So, what's the play? Who are you really, Brandt? We all have our secrets. Don't we, Ethan? Okay, now remember, blue is glue. And when it's red? Dead. You're not gonna make it! You're not helping. Que filme foda. Que maneiro. Então, o Protocolo Fantasma saiu no ano de 2011, né? E mais uma vez tivemos mudança de diretor, né? Agora foi passado o bastão para o Brad Bird, né? O Brad Passarinho. É, o J.J. Abrams só virou produtor do filme. Virou produtor porque ele também tava lidando com outros projetos, aí ele não tinha como se focar tanto na direção do filme. Falou, ó, eu posso até dar o meu, minha cooperação aqui, mas eu não posso ser o diretor. Aí o Tom Cruise como queria trabalhar com ele, falou, não tem problema. E assim, uma escolha mega inusitada, pelo menos pra mim, assim. Porque a carreira dele era basicamente animações, tudo bem, putas animações. O Gigante de Aço, Os Incríveis, Ratatouille. Então, assim, tudo bem, eu gosto, acho que ele tem um trabalho de direção fantástico, mas assim, com animação, né? É uma parada diferente. É, um cara que surpreende, né? Foi uma aposta muito legal. Uma aposta e, cara, funcionou. Realmente ele mandou muito bem. E depois ele fez o Tomorrowland, esse ano que não deu certo, mas que eu gostei muito. Eu acho um filme muito bom. E questão de custo, né? Esse filme gastou um total de 145 milhões e receita ele arrecadou 694,7 milhões de dólares de Obamas. Foi o maior arrecadamento de todos os filmes. Deixou a Paramount no top, aquele período ali. Reclama agora, Paramount, reclama. É, reclama agora. Tom Cruise falou, fala da minha cientologia agora. Até aquela época, a Paramount ainda tinha acordos de distribuição dos filmes da Marvel, mas perdeu pra Disney e precisava de algum filme pra gerar lucro. Chegou o Tom Cruise, ó, eu vou fazer o Missão Impossível, eu vou te entregar um filme que vai ter esse lucro. É, 2011 foi Vingadores, né? Querendo ou não. 2012 foi Vingadores, né? Mas 2011... Ah, é 2012, é verdade. Mas tem 2011. Teve o filme do Capitão América, teve o filme do Thor também. Thor? Mas é o seguinte, aí o Tom Cruise, ele entregou o que ele prometeu. Olha, um filme com grande sucesso de crítica, 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, um grande sucesso de bilheteria, que deixou a Paramount no top, cara. E isso depois da Paramount tinha quebrado parceria com ele. Aí eu falo mais ainda, chupa Paramount. Chupa Paramount. Engole essa agora, o Tom Cruise. Nossa, engoliu o Tom Cruise de lado agora, seco, com cabelinho seco. E tudo. Nossa, o Tom Cruise, ele prometeu se vingar, cara. Ele sambou na cara deles agora. Sambou na cara do diretor da Paramount. Sobe agora no sofá da Oprah, Paramount. Vai, critica eu que vou fazer isso. Aham, vai. É, quero ver se eles vão ficar de mimimi agora de novo. Não, por causa disso, eu quero fazer um quinto filme do Missão Impossível. Pode fazer, pode fazer. Não, faz, vai, vai embora. Não, faz o que você quiser. Eu quero fazer um outro filme agora do Jack Reacher. Pode fazer do também. Do Jack Reacher, né? Divide em três partes se quiser. Tem quer problema. Fazer com a continuação? Eu deixo também, pode fazer. Só fazendo aí o adendo que eu também eu não sou muito fã de Jack Reacher. Eu acho meio meia. Sabe, tipo, meio qualquer coisa, né? Perto do que já tem. É, a crítica tá mais ou menos, mas foi aprovada uma continuação. É, porque assim, os livros são muito bons. Eu li esse livro do filme lá, que é O Último Tiro, e é bem assim, é bem detalhado, tem bastante coisa. Agora o filme ficou realmente bem meh, né? Se você for comparar com a história original. É. O negócio dele é Missão Impossível mesmo. Mas conclusão da história, Paramount tá tendo que engolir o Tom Cruise, cara. E vai continuar engolindo. E vai continuar engolindo. Vai ter Tom Cruise e vai ter Tom Cruise pra caralho, né? Se esse quinto filme faturar pra caramba também, vai continuar engolindo toda hora. Que eu acho que vai. Ah, vai. Hoje a gente tá num boom, seja, de filme de ação que tudo tá fazendo muito dinheiro, assim. Tá fazendo... É máquina de dinheiro. It's print money, entendeu? É, não. Se for ver bem, né? Teve o Kingsman, aí tem o de espião lá, que é a espinha gordinha lá, que é meio comédia. Aí tem o que faz o Superman também, que ele vai fazer um filme de espião lá, não sei o quê. Não, e filme de ação. Se você pegar aí os Velozes Furiosos, são filme de ação, tá aguentando grana. Expendables, que é filme de tiroteio, grana pra cacete. Ai, considerando que tem IMAX ainda. Putz, a vida. E o IMAX infla muito, né? O IMAX é uma boa forma de você aumentar sua receita. Olha, é sério, eu gosto do Tom Cruise, então eu tô esperando muito que esse quinto filme fature pra caramba pro Tom Cruise sambar na cara da Paramount e falar: nunca mais tente romper parceria comigo, seus filhos da mãe. E ele mandou bem também, porque o último filme, último ou penúltimo filme, que foi aquele, o Edge of Tomorrow, No Limite da Manhã, uhum, que é a base do mangá lá, pelo menos no Rotten Tomatoes, ele tá bem pra caramba, a galera gostou muito do filme. Não foi puta sucesso de bilheteria, dobrou praticamente, mas ainda assim ele tá bem visto. Eu só não sei se é da Paramount esse filme, né, mas... Não, ele é da Warner Bros. É, mas o Tom Cruise tá voltando a ter um certo destaque. Exatamente, ele tá fazendo coisas e a galera não tá podendo dizer não pra ele, entendeu? Não, cara. Ele tá... Chupa todo mundo, cara, que critica o Tom Cruise. Tá muito bem. Ok, só pra entrar aqui um pouquinho na sinopse do filme pra gente continuar, né, a sinopse é o quê? Ó, gente, Ethan Hunt, né, como sempre, é desautorizado pelo presidente dos Estados Unidos após o país ser acusado por um bombardeio no Kremlin, né? Eles vão fazer uma missão. E ele corre pra cacete. Ele corre pra cacete. É, mas não deu. Ele corre, mas ele não consegue fugir da explosão, né? E tem início o Protocolo Fantasma, que visa acabar com todos os agentes da IMF, né? Sem qualquer recurso ou apoio, Ethan precisa encontrar um meio de limpar seu nome e o da agência em que trabalha. Para tanto, passa a trabalhar com o Benji, né? O Benji volta. E Jane. Que pra mim sempre foi uma tentativa meio caída de replicar a menina do filme 2. Sim. Assim. Você vê que é meio estereótipo, sim, aquele meio estereótipo assim, né? Meio parecido, meio morena, meio, né? Próximo, né? Né? Agentes renegados como ele e ainda Brent, que é o Jeremy Renner, né? Nosso querido... Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro barra... Como é que é o nome dele no filme do Bourne lá? Ah, não lembro. É, enfim. Do então, qual filme? Do Bourne lá, do... Legado Bourne. É, do Legado Bourne. Ah, e ele ainda tá também no... Como que é aquele do... Ah, esqueci que é com o Batman também, que é, foi pro Oscar, Trapaça. Ah, Trapaça, também. Verdade. Aham. É verdade. Tá em tudo também, loirinho. É, agora ele tá popular, né? E Evan, falando nisso, ele vai ter a continuação, né, do Legado Bourne. E vai ser com ele, né? É, vai ter. Que é um ex-agente que agora trabalha como analista. Analista, né, entre aspas. E assim, eles têm que tentar reerguer a agência, né, e limpar o nome deles, porque todo mundo acha que eles foram lá e fizeram o ataque terrorista e explodiram a bomba dentro do Kremlin. Não só isso, impedir que armas nucleares sejam ativadas. Isso. É, então, porque o cara lá rouba o código da dentro da... Na verdade, eles vão roubar esse código também, né? Uma parada assim. Teve uma que roubou códigos, o outro roubou as armas mesmo, né? O acesso, né? Ah, é isso mesmo. Aí é isso precisa mesmo. Também, eles precisam achar o transmissor, e é isso. Mas, acaba dando merdinha. Exatamente. E aí, a parada é, agora, lembra aquela parada? Ah, se fizerem merda, o governo não vai falar. Agora não vai mesmo, porque o governo apagou tudo. Cara, o Kremlin foi explodido, cara. O Kremlin lá é claro, na Rússia. Porra. Bizarro, né? É, eles foram do pior lugar possível, né? Que é chupa essa, seu russo! A mãe russa não, né? Não permite. Não goa, a mãe... a mãe russa não é muito piedosa, né? Não foram eles que bombardearam, né? Mas caiu a culpa em cima da IMF. Pra Rússia, todo mundo é culpado. Exatamente. É, esses malditos americanos. E aí, o protocolo fantasma seria meio que apagar os fantasmas, que seriam eles, né? Porque eles sempre falam, o pessoal da IMF são fantasmas, né? Eles não existem e tal. A IMF está desautorizada agora, ela não funciona mais, ela não existe. Isso não existe. E esse filme tem uma das melhores cenas de início, que é aquela da cadeia. Aquela cena da cadeia é boa pra caralho. Que cena de início, cara. O Dimitri. É, nossa, cara, muito boa. Muito bom aquela cena da cadeia. My friend, Dimitri. My friend. É, porque o Dimitri é como chamam ele também, né? Ele era conhecido no segundo filme, tem, o cara fala lá. Chama ele de Dimitri. Dimitri é tipo João aqui no Brasil. É tipo João da Rússia, né? Mas Dimitri, você não é russo? Como assim? você mentiu. É bem legal mesmo. Cara, mas esse filme é muito bom mesmo, nossa. É, ele eleva o nível do terceiro, né? Mais ainda. Não, sim, ele pega o que era bom do terceiro e melhora nesse. Ele não tem tanto do drama, né, que tem no terceiro, né? Por exemplo, com a esposa, assim, tentar salvar a vida dela. É, o drama dele é com o Jeremy Renner, né? Que é a parada relacionada à esposa dele, né? O Jeremy Renner, sim, carrega um pouco mais o drama, mas o foco maior mesmo é mais a parte da ação mesmo, desenfreada. E, assim, eles estão sem apoio, sem recurso, né? Então eles têm que se virar. Nunca tiveram, né? Sempre a IMF meio que cagou pra eles, né? Eles sempre tiveram meio que se virar, mas... Agora não tem recurso nenhum. É, vocês por conta e risco agora. Se viram, né? É, você tem que falsificar essas paradas, você usa esses equipamentos aí de segunda. É, mas o legal, cara, é que ele investe mais tempo no assalto, né? É um assalto assim, né? A ideia de roubar os códigos e tal. Ó, aquela parte do hotel eu acho demais. Não, a do hotel depois. Ah, do hotel, ó, que eles fazem a máscara, tem o negócio da câmera. Isso, toda essa questão é muito... Eu gosto dessas que cenas pisca, de, tira foto, de montagem. Né? Isso, e ele fica piscando e a menina começa e eles fazem dois quartos pra cada um fazer ao mesmo tempo. E ele tem que esperar a parada na outra maleta, porque a maleta imprime. Puta, cara, eu gosto muito, porque eu gosto disso. Eu gosto desses planos funcionando, e essa cena é muito boa, assim. Eu gosto muito dessa montagem toda. Aí tem o Tom Cruise depois correndo contra a areia. Cara, essa cena da tempestade de areia é foda também, né? Ah, tem o Tom Cruise escalando o prédio, cara, e sem dublês. Com as luvinhas lá de cola. E maluco, ele foi escalar simplesmente o prédio mais alto do mundo. Por quê? Porque eu quero fazer isso. Porque eu posso. Porque eu sou o Tom Cruise, porra. Pois é, essa é a cena maluca de adrenalina que eu quero fazer. Porra, então tá, vai, tá bom. Vai, né? Ok. Você quer subir o prédio? O prédio mais alto do mundo, né? Do lado de fora, sem dublê? Tô fazendo nada mesmo. Tá bom, né? Ok, ué. Fazer o quê? Vou escalar ali esse prédio ali de boa. Deixa ele. Mas é legal, eu gosto bastante. Tem o Simon Pegg, por exemplo. O Simon Pegg tá muito engraçado nesse filme. Tá muito bom. Ele é o livro cômico, né, cara? Não, ele é muito bom. Eu gosto dele. Esse filme, na verdade, ele é cheio também das inversões. Primeiro tem a parada que a gente já comentou, dos 5 segundos que não explode. Depois tem ele indo pra ser agente de campo, sendo que ele sempre fica... É sempre o cara que fica no computador. É até bacana. Tem aquela invenção da tela que replica o olhar do cara. Nossa, cara, aquilo é inacreditável, cara. É muito maneiro, mas assim, né, é uma tecnologia que tá muito longe da possibilidade. Ah, e a câmera, então, que a lente que tira foto, né, cara, e imprime. Pisca e imprime no outro lado da sala, né? Na hora, né, assim, piscou, imprimiu. Cara, ele imprimiu com o enquadramento certinho. Nossa senhora. Não, então, mas... Por isso que a missão é impossível, né? Mas esse tem uma sacadas muito legais, assim, eu gosto bastante. Ah, mas é assim, é como tem no Partido Terceiro, a tecnologia mais usada de uma forma mais coerente, ou mais crível em certos pontos. Menos furos, né? Ele é bem redondinho dentro das paradas, se quer tiro, tem tiro, quer corrida, tem corrida, quer plano, tem plano, tá tudo lá. Tem piadinha também. Tem piadinha. A cena de ação é bem distribuída, ele se ferrando bastante, não tendo que olhar tanto pra câmera. Exatamente. É um filme bem fechado, assim, né? Tirando alguns pontos, é um filme pra... É o que eu mais gosto, na verdade, é esse filme. Cara, eu gosto muito do 3, viu? Mas o 4 eu realmente adoro também. É difícil a escolha. Eu ainda sou mais o primeiro, mas por uma escolha pessoal de gênero. Mas esses dois últimos são excelentes do ponto... Eles são realmente, assim, o que Missão Impossível tem que ser. Tem que seguir essa parada, essa fórmula, né? Não tem jeito. Ah, com certeza, né? Muita tecnologia, muita ação e o Tom Cruise mandando ver. Tom Cruise sendo Tom Cruise, né? Mas vale a pena falar de algumas curiosidades rápidas também, né? Esse filme, ele foi feito em parceria com J.J. Abrams. E essa parceria, ela é muito importante. É muito importante mesmo, cara, pra mostrar pra Paramount, ó. Olha, trilha. Tem o J.J. Abrams fazendo essa parceria. O J.J. Abrams também virou o toque de Midas, né? Com certeza. Tudo que o maluco põe a mão, funciona, cara. É ele e o Nolan no cinema hoje. Todos os caras põem a mão, funciona. Ó, Paramount, você não vai recusar fazer esse filme, porque eu estou aqui com o J.J. Abrams, cara. Ele vai me ajudar a fazer esse filme. E o que o J.J. Abrams já tá fazendo naquela época? Ele já dirigiu Star Trek, que foi um sucesso danado. Nossa. Ele tinha o Alias, ele tinha o Lost. Ele tava filmando Super 8 em parceria com o Steven Spielberg. Com o Spielberg. Porra, como que você vai recusar isso? Você vai dizer não pra esse cara, né? Não. Sei lá, é você dizer não, sei lá, pro Tarantino. Não, não quero não. Tarantino, não. Hoje não. Acho hoje que não. Não. Não é um cara legal, assim, pra trabalho. Não, acho que eu não vou fazer o filme do Tarantino, né? Imagina. Não, não vou fazer o filme do Spielberg, não. O Spielberg não manja muito de cinema. O Christopher Nolan tá filmando alguma coisa? Quero saber, não. Não, o Christopher Nolan, não. Nem faz sucesso esse cara, não. Não quero, não. Deixa pra lá, né? Vamos pegar, chama o John Woo pra fazer um filme de tiroteio. Vai ser melhor. Chama o Shyamalan, hein? Chama o Bebou, que tá lá sem fazer filme do Kickstarter, não funcionou. E a Paramount, então, ele aceitou fazer esse filme, mas ele impôs apenas uma condição, né, pra produção do filme, que é a inclusão de um novo ator que talvez pudesse assumir a franquia caso Tom Cruise não quisesse mais continuar. E é por isso que o Jeremy Renner, ele está aí no filme. E vai continuar, né, ele tá no próximo também. Ele também tá assumindo o Bourne, tá assumindo tudo, né? Ele foi contratado simplesmente pra isso, caso a franquia continue. Imagina, faz uma convergência das franquias, você descobre que o Bourne é sem Bell. Né? Missão Impossível, o Ultimato Bourne. Caso Bourne. Seria tipo a Sadia Perdigão quando se uniram aqui no Brasil. Olha, aí é o crossover, hein? E além disso, a gente já falou que o Tom Cruise, ele faz a porra que ele quiser no filme, né? Então ele escalou o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, sem dublês, sem nenhum dublê. Ai, meu Deus do céu, ele tava cara. Pendurado com cordas de aço, elas foram retiradas por CG. Mas mesmo assim, cara, sem dublês nenhum, cara, ele foi subindo no prédio. Esse aí é mais um que segue a risca, né? A lição do Shalabu. Just do it! Just do it. Nothing is impossible. Yesterday you say tomorrow. Just do it. Stop giving up. Caraca, né? Maluco. Be dreams. Don't let your dreams be dreams. E foi o primeiro filme que foi filmado por IMAX, mesmo tendo algumas cenas parciais pro IMAX, em vez de usar o 3D. É porque hoje vale muito mais a pena, né? O 3D não foi o futuro que todo mundo achou que ia ser. Ah, e o 3D tem que usar aquele óculos também, que moda, né? É, o Avatar funcionou, teve grana pra cacete no Avatar, mas o IMAX é a que a galera tá comprando mais, não tem jeito. Valeu, e tanto que o quinto filme vai ser pro IMAX também, né? Exatamente. É o que a gente falou, infla muito a receita, a galera vai atrás do IMAX quando fala que o filme é filmado em IMAX, então vale a pena, assim, é o investimento mais correto hoje em dia. E como esse filme, o quarto filme, foi um sucesso estrondoso de pública e crítica, foi o filme que mais arrecadou, foi o top da Paramount. Ele tem 93% de aprovação. É muita coisa. O Tom Cruise fala, eu quero fazer um filme para Monte. Ok, beleza, tá bom. Faz o que você quiser. Quero fazer o Jack Reacher. Faz. Ah, o filme não foi uma grande coisa, mas eu quero fazer a continuação. Não tem problema, é. Pode fazer. Faz também. Eu quero fazer agora o quinto filme. Beleza, não tem problema. E eu também vou querer fazer um sexto, se der certo. Ok, tá bom, tá bom. Quer um cafezinho também, Sr. Tom Cruise? Traz dinheiro que a gente fica feliz. Tá precisando que lave seu carro, Sr. Tom Cruise? É isso aí. Só trazer pois dinheiro. É. E assim, chupa Paramount. Chupa Paramount. Agora aguenta. Criticou lá no passado. Pra você ver como é que funciona o mundo, né? Então, nós teremos, nesse maravilhoso ano de 2015, que precederá o incrível ano de 2016, onde o cinema estará recheado de coisas para nós, temos Missão Impossível Nação Secreta. The IMF is uniquely trained and highly motivated. Specialist without equal, immune to any countermeasures. But it is an agency of chaos. The time has come to dissolve the IMF. Now I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt? Last I heard, he was tracking the syndicate. How come the CIA has never discovered any intel regarding this syndicate? You want the polite answer or the truth? We've never met before, right? Follow me. Benji. Ethan, where are you? The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do. An anti-IMF. Ready or not, here I come. They're coming after us with everything they've got. You ready? Gone. This may very well be our last mission. Let's make it count. So what's the play? You want to bring down the syndicate? It's impossible. How do you know we can trust her? Desperate times. Desperate measures. You got your seatbelt on? You asking me that now? Oh, hey, boys, what did I miss? Ethan? Benji! Open the door! Open the door! Yeah, I'm trying. Oh my God! A direção do Christopher McQuarrie. Algo a dizer, seja, do Christopher McQuarrie, pra mim nem fede nem cheira, assim, no geral. Não conheço ele. É uma incógnita também, né? Ele tá aqui porque o Brad Bird, que foi o diretor do filme anterior, do Protocolo Fantasma, ele foi dirigir o Tomorrowland, por isso ele não pôde continuar. Isso. Então chamaram esse cara, o Christopher McQuarrie, que, assim, eu não conheço nada dele. O que eu vi dele, eu lembro de não ter nada muito... Ah, ele dirigiu o Jack Reacher. Ah! Oh, do Tom Cruise. O Tom Cruise também tá aliciando todo mundo, né? Caraca, hoje ou você faz parte da patota do Tarantino, ou da patota do... Como que é? Do... Agora esqueci, o do Lobo de Wall Street também, que só faz com os mesmos caras, o... O Martin Scorsese? É, ou você faz parte da patota do Scorsese, ou você faz parte da patota do Tarantino, ou você faz parte da patota do Tom Cruise. É o único jeito de fazer filme hoje, eu acho. Não é possível. Mas é simplesmente, então, ele só tá nesse filme porque ele dirigiu o Jack Reacher, que era do Tom Cruise também, né? Beleza, eu te conheço. Vamos lá. Vamos dirigir Missão Impossível. Você já sabe como é que eu trabalho, né? Já sabe mais ou menos como que é, né? Já sabe que eu sou meio louco. É, não faz nem cheira, né? Então, provavelmente vai conseguir ser mediano. Tá com aí um custo estimado de 170 milhões de dólares, mais ou menos, né, no que já ia. Não subiu muito o antigo, dá uns 25 milhões a mais, né? Se a minha matemática não falha. Tem que lembrar que tem IMAX também, né? Então, isso, é... exatamente. Faz sentido ter um aumento. Ele estreia nos Estados Unidos 31 de julho. Agora! Aham. Não. 10 dias depois dessa gravação. Exatamente. E 13 de agosto aqui no Brasil. O podcast vai sair na semana que estreia o filme. Exatamente. E ele vai ter aí como plot que temos. Temos novamente Ethan Hunt. Ele vai descobrir que o Sindicato, uma organização de assassinos e ex-agentes, está tentando destruir a IMF. Novamente, né? Assim, você vê que tudo. Essa IMF também tem zica, que tudo dá merda na mão dela. Primeiro tem. Tem traíra, depois apaga, depois, né, sequestram família dos caras, tudo loucura. É, agora quer matar todo mundo. E por conta dessa, de toda essa situação, o Ethan, ele vai ter que provar, que e também ninguém acredita no cara, né, o cara já provou que ele toda vez querem botar no rabo dele. Ele já vai lá, prova que ele tá certo, né. E ele é, tipo, é o agente mais foda e os caras não acreditam nele, né. Incrível, né, mas aí ele vai ter que provar que realmente o sindicato existe e ele vai ter que claramente combater essa organização fazendo todo o possível e vai reunir novamente uma equipe pra tentar fazê-lo. Tem potencial, a gente sempre sabe, né? E, pelo trailer também já tá tão... legal. Assim, não tem muitas notícias ainda, né? Uma pena até o momento dessa gravação. Ah, ainda bem que teve só aquele trailer, né? Porque atualmente tá numa mania dos caras lançarem o filme no trailer. Então, tem dois trailers, né? Mas não tem tanta diferença um pro outro. Tem cenas em que o Tom Cruise, ele tá debaixo d'água. Ele tem muitas cenas assim, em perseguição do carro, tal, explosões, e tem a cena que ele tá pendurado do lado de fora do avião, né? Ou seja, ele tá na água, na terra, no ar, cara. tá em todos os lugares, né? E a cena que ele tá preso é só pra mostrar que ele tá em forma. Que ele tá lá saradão, com o peitão de fora, só de calça. Uma garota ali também, que parece que ajuda ele e tal, né? Tem de tudo. É o Tom Cruise. Eu realmente não sei o que vai vir nesse filme. É, a gente tem que esperar que seja uma coisa positiva que continue no mesmo nível, né? Pensando assim que tem a produção do J.J. Abrams, né, cara? E tá dando certo, eu espero que seja muito boa. A minha dúvida é quão produção do J.J. Abrams tem com ele com a mão no Star Wars, né? Ah, não, mas assim, eu sou produtor, tá, eu aprovo essas coisas. É, naquela, né? Tipo, mas eu não vou ficar mexendo no roteiro, na direção, né? Assim, o produtor principal ainda é o Tom Cruise. O filme é dele. Exatamente. O J.J. Abrams tá ali como parceiro, assim, na produção, né? Mas, assim, quem mexe a mão ali na massa é o Tom Cruise. É, não tem jeito. Eu sou o ator principal, eu sou o principal produtor, o filme é meu, eu faço a porra que eu quiser, e se o dublê quiser discordar de mim, dane-se. Eu faço a cena, né? Despede o cara que eu faço a cena. Demito o dublê. Né? Eu faço o papel principal e o do dublê, se precisar. Pois é. Algumas curiosidades aí sobre esse filme que a gente sabe por enquanto é que ele ia inicialmente ser lançado no fim de 2015, mas aí alguém levantou a mão e falou, gente, vai dar merda, né? Porque vai ter o 007 contra o Spectre e vai ter Star Wars, então eu acho que não vai ser uma boa, e aí eles resolveram antecipar o filme pra essas datas que a gente falou aqui. Uma decisão acertada, no meu ver, porque, querendo ou não, a gente tá numa entre safra de cinema que, tirando aí... É, não ia ter espaço. Ah, o quê? O que vai ter agora de grande? Tem o último filme da Marvel. Homem-Formiga. Eu acho que é um bom momento, talvez, se eles quiserem realmente arrecadar, porque competir, às vezes, não é uma boa ideia. Ah, cara, mas não ia ter espaço entre 007 e Star Wars, cara, não tem nem como. É muito difícil. Além disso, a gente já sabe que novamente teremos o Tom Cruise maluco fazendo maluquice. Dessa vez, a gente comentou até, ele tá pendurado lá de fora de um avião que está decolando a aproximadamente aí a 5 mil pés de altura. Ou se o cara tem problema mental, ele tem demência, ele vai morrer fazendo uma parada dessa, mas... Viciado em adrenalina da isso. É, não, ele vai morrer no meio de uma gravação qualquer dia desse, até a hora o coração dele explodir. E temos nesse ano de 2015 vários filmes com essa temática de espiões e agentes secretos, né? Já comentamos aqui, tivemos o Kingsman. Muito bom. Que é um filme excelente. Excelente filme. Tem o 007 por vir aí, que promete muito. A gente já até comentou, né? Se você não escutou, escute nosso podcast sobre 007, onde falamos de todos os filmes e desse que está por vir. Além disso, temos o agente da Uncle, que também não sei o que esperar, mas tá dentro do gênero. E a espia que sabia de menos. Acho que era esse que o Fer tentou falar um tempo atrás. Isso, né? Que é da gordinha que faz o Mike Molly lá. Estreou faz pouco tempo aqui também. Isso, exatamente. É recente, agora julho, agora. Aham, custou bastante, tá arrecadando bastante. E tio Jason Statham, né? Tio Jason Statham, Jude Law, tinha uma equipe aí. Tem o Jude Law, o Jason Statham, 2015, o ano da espionagem. Poxa vida, no cinema. Exatamente, né, cara? E ano que vem, o ano dos super-heróis. What a lovely day. What a lovely day. Podcast tá acabando de Missão Impossível. A gente tá esperando bastante esse último filme. Ah, deve ser foda pra caramba. Também, tô esperando ansiosamente. Mas antes de acabar esse podcast, então vamos lá às considerações finais, né, sobre a franquia. Ah, então, como já falei várias vezes, eu gosto bastante, também comentei isso no cast de 007, o filme de espião é um dos meus gêneros mais queridos, independente de qual for, se for mais puxado pra ação, se for mais puxado pra tensão, pra mim, não, desde que seja uma coisa legal e que realmente retrate a vida do agente, é bem legal. E Missão Impossível, apesar de ter alguns deslizes e ter, assim, altos e baixos, eu gosto bastante da franquia. Gosto muito do primeiro filme por ser a introdução, apesar de ser completamente diferente da série e tudo mais, né, que nem a gente já começou, né, já comentou sobre isso. Mas eu acho um filme, assim, muito bem, muito bom, muito fechadinho, tem umas paradas diferentes do que a gente tá acostumado, essa questão de filme, de espião. Ah, filme de espião tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ghost Protocol. Mas assim, o meu favorito que eu recomendo é o Missão Impossível 4, né? Que seria o Protocolo Fantasma. E assim, ele pega o 3, que também é um excelente filme, melhora e acrescenta algumas outras dinâmicas e algumas outras coisas que deixam o filme mais atrativo. Não sei, tem gente que prefere o segundo, não vou, né, bater de frente com o pessoal, mas... Você tem todo direito de estar errado, né? É, não. Eu tô certo, você tá errado, mas eu não vou discutir sobre isso agora. É, e assim, é um filme bem legal, é bem divertido, tem bastante elementos elementos, né? Que nem o Cabeça falou, a dosagem de vários elementos. Comédia, tem ação, tem atenção, tem a parte do tiroteio. Você quer ver o Tom Cruise sendo Tom Cruise e fazendo a corridinha? Também tem, em todos os filmes, né? Então, assim, é um filme que eu recomendo. Se você gosta, se você não gosta, vale a pena dar uma conferida. E é isso, se você quiser assistir, eu recomendo todos, mas o meu preferido é o quarto. Missão Impossível é uma franquia do cinema que eu adoro. Nossa, eu curto pra valer. Assim, o segundo é o que eu menos gosto. Ele tem algumas coisas assim que eu acho que ele é simples demais, né? Não é que eu odeie também, mas o restante, nossa, eu gosto pra caramba, viu? Eu sou um cara que gosta do Tom Cruise. Eu não vejo problemas com ele, não. Mas mesmo ele tendo a apoiar a cientologia, que eu acho bizarro pra caramba. Subir no sofá da Oprah, né? Toda aquela maluquice. Não, subir no sofá da Oprah, tudo bem, vai. É maluco, assim, naquele momento, vai. Mas é o seguinte, eu gosto de vários filmes do Tom Cruise. Cara, tem muito filme legal dele. E eu gosto muito do que ele está fazendo atualmente com Missão Impossível. Cara, essa parceria com o J.J. Abrams está rendendo uns lucros muito legais, muito interessantes. O filme subiu de qualidade, está muito mais interessante. O foco, logicamente, está mais em ação, né, do que simplesmente aquela coisa assim de simplesmente diálogo. Não tem a pegada do seriado, né? Eu vi pouca coisa do seriado, mas pelo que eu vi, assim, não tem muito assim. Mas eu gosto muito dessa parte de assaltos que eles fazem, a extração de informação, extração de documentos, toda a parte de disfarces que eles fazem, né? Igual um espião tem que fazer. E eu acho isso muito legal. É totalmente o oposto que tem no James Bond, que todo mundo sabe o nome do cara, todo mundo sabe que o cara é um espião, praticamente. Ele vai quebrando todo mundo, vai matando todo mundo. E o outro lá, não, ele vai de fininho, entrando assim, sem ninguém perceber, roubando as coisas e saindo, né? Sem que ninguém note. E isso que tem que ser um espião de verdade. Então, por isso que eu acho que Missão Impossível é uma franquia que vale muito a pena, sobre o que tem que ser um espião de verdade. Muito legal, né? E assim, de todos os filmes mesmo, eu gosto pra valer do quarto, eu acho muito legal, mas eu ainda tenho um carinho muito especial pelo terceiro. Eu adoro o Philip Seymour Hoffman naquele filme, tá muito bom, o melhor vilão dos filmes do Missão Impossível. E eu gosto muito daquela parte dramática também que eles põem assim, né, da esposa. Assim, tudo bem, foi jogado assim, tá, agora ele tá casado, mas eu acho que combinou, acho que ficou legal, vai, ficou bom. Tá certo que ela depois ela não mais usada quase nada. Eles se separam, né, na verdade, pô, também a vida maluca, não é uma parada assim? É, então, mas tá muito legal, eu gostei muito dessa pegada forte e dramática, né, assim, que o quarto não tem tanto quanto o terceiro, mas tá muito legal, muito bom mesmo. E eu acho que é por isso que Missão Impossível tem que ser apreciado, né? Pra, tem todos os gostos, né? Tem a coisa de diálogo, tem ação maluca, sem sentido, simples pra caramba, e tem uma ação mais profunda, né? E cheia de tecnologia, beleza? Então, fica a recomendação, Missão Impossível. Tenta todos os gostos e assistam. E esperem pelo quinto filme, que deve ser demais. Eu também gosto muito da franquia do Missão Impossível. É uma franquia que ela tá dentro dessa questão da cultura pop, de você conhecer desde que eu me entendo por gente, assim, eu ouço falar, conheço a música, a cena dele caindo. Então, eu era pequeno, nem tinha visto, mas eu sabia o que era, eu conhecia a música, então eu acho que isso deu uma força muito grande. O fato da franquia trazer e instaurar, colocar no cenário de filmes todos esses clichês e brincadeiras de tira a máscara e a coisa que explode e aquela cena dele caindo, então todas essas brincadeiras que ele colocou e todo mundo repetiu depois, seja em homenagem ou seja realmente usando em elementos, eu acho que isso mostra o valor que a série tem e o quanto as pessoas gostam daquilo que eles trouxeram. Como eu já disse aí, pra quase fechar os quatro filmes, o meu favorito é o primeiro, mas puramente por uma preferência de estilo, pela direção, pela forma como é o filme, mas eu gosto muito dos outros, menos um pouco do segundo, mas o 3 e o 4 também são excelentes. Uma das questões que eu mais gosto no filme, que eu acho que é o que talvez diferencia um pouco do 007, é a questão da tensão. No Missão Impossível sempre tem aquela coisa que pode dar merda, aquela coisa que você tá torcendo e você fala, caralho, vai cair, a luva tá desligando da parede, da porra do prédio gigante, a nuvem de fumaça vindo. Então essa coisa de você não respirar é o diferencial, né? E aí o Tom Cruise correndo, como seja, eu gosto do Tom Cruise, eu gosto dos filmes que ele faz, mesmo com a toda a maluquice da cientologia, problema em casamento que a gente vê por aí. Apesar de todos esses problemas, eu gosto do Tom Cruise, gosto dos filmes que ele faz, tem uns melhores que outros, mas se ele fala que ele vai fazer mais Missão Impossível, eu acredito e fala, vambora, tamo junto, tamo fazendo junto esses filmes. Então, novamente, seguindo o que o Ferro e o Sage falaram, recomendo assistir os quatro filmes, mesmo que o segundo não seja tão bom, vale a pena sim você assistir. assistir, assista o quinto filme, assista o sexto filme e se divirta com essa maluquice até ele morrer em filmagem e ganhar um Oscar póstumo. Mandei um chupem para Paramount. Chupa Paramount, saudades MGM, e é isso aí. Vamos lá, né? Não, não esqueçam de comentar e falar aí o que vocês acham, o que vocês não acham, seu filme favorito, qual que vocês preferem. Exatamente, seu filme favorito, se você prefere 007, prefere Jack Reacher, sei lá, porque... Identidade Bourne, você fala, prefiro Kingsman. E depois que sair o quinto filme, escuta de novo e comenta, cara, o que você achou do filme, né? Exatamente. É isso, estamos terminando esse podcast, e depois que teve você escutar esse podcast se autodestruirá em 5 segundos, então sejam rápidos. Rápido, falou, pessoal! E... Falou! Falou, galera, e boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada, pessoal. E aqui, nessa caixa de entrada, estou de novo eu, Mug, pela terceira semana consecutiva, não sei como. E eu, Kiba, que faz uns dias aí que eu não gravo, mas eu estou aqui porque o Sage não está. Exatamente. E vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer um CE bem rapidinho aqui pra vocês. Porque a gente tá jogando online e a gente teve que parar pra gravar. Exatamente. Então, primeiro de tudo, vocês que escutam a gente pelo feed e têm a mania de não acessar o site... Por favor, acessem www.projetoxpodcast.com.br. E se você gostou do nosso episódio, quer nos mandar um e-mail. E se você não gostou e quer mandar um e-mail também, contato@projetoxpodcast.com.br. Isso também serve para mandar e-mails falando que o cabeça é babaca. Tá? Também, pode mandar vontes. Curtam a nossa fanpage, que é facebook.com/projetoxpodcast. Também temos o groups.com/projetoxpodcast, tá? Segue a gente lá aqui também. E também tem o nosso Twitter, @projetoxpodcast. E antes de começar a nossa leitura de e-mails, vamos a uns recadinhos rápidos. Como, por exemplo, a gente teve o Projeto X Playlist 46 de desenhos animados com minha pessoa e o Sage, né? Eu voltando a aparecer um pouquinho nas playlists de novo, tá sumido. Foi lançado essa semana, está muito divertido. Escute. E além disso, tem também a nossa promoção de aniversário, que quem acompanha a gente no Facebook já sabe, né? A gente lançou lá uma campanha de Projeto X Podcast 3 anos. Estamos fazendo 3 aninhos aí este mês de agosto. E... Cara, é legal pensar que a gente está 3 anos lançando de podcasts, né? 3 anos na internet é muita coisa. Mas então, se você se interessou na promoção para ganhar o nosso kit especial High Five Projeto X Podcast 3.0. Que é um kit surpresa, mas é um kit que eu garanto que vai ser bom. Vai lá no nosso Facebook, na nossa fanpage. O primeiro post da nossa fanpage já é a promoção. Lê lá pra ver como que você faz pra participar, que é bem simples, não tem segredo nenhum. E você vai concorrer aí a um prêmio especial do Projeto X Podcast. Participe. E vai ter especial, vai ter podcast especial de aniversário. Já vou dar spoiler. Oh yeah! 真っ白な景色に誘われて Primeiro e-mail, Sr. Leonardo Piana. Ele começa aqui. Fala, galera do PXP. Piana aqui, e em contrapartido ao último e-mail, vamos fazer um bem grande dessa vez. Oh, yeah, realmente pequeno. O outro e-mail foi pequenininho. Ele não deixou bem grande, mas foi grande. Tivemos e-mails maiores já. Enfim, ele comenta aqui. Disney é uma coisa muito linda e maravilhosa, que marcou a infância de muita gente, e isso me inclui. É um pouco diferente do que vocês falaram, minha infância se baseou muito em Tarzan, Mulan e Rei Leão, além de Vida de Inseto e Toy Story. Foram os filmes que eu tinha em VHS na época, e eu ficava revendo eles sempre. E definitivamente Mulan e Rei Leão são meus dois filmes favoritos. Eu fico cantando junto com os personagens as músicas quando eu revejo. Não tem como não cantar. Dos filmes mais antigos, eu nunca mais revi nenhum. Então não lembro muito deles. Mas gostava muito de Adama e o Vagabundo, 101 Dálmatas. Acho que é porque eu adoro cachorros. Será? Uma coisa que eu também gostava muito eram os filmes do Mickey. Também não lembro tanto assim deles, mas eram legais. Me diverti bastante. Bem, e ele realmente vai falando bastante coisa, como ele mesmo falou, foi um e-mail bem grande. Vamos dar uma resumida. Basicamente, ele comentou um pouco dos filmes da Disney que ele mais gosta, como Bela e a Fera, Aladdin, O Corcunda de Notre Dame, Lilo e Stitch, Irmão Urso, Enrolados, Detona Ralph, Frozen e Big Hero 6, né? Então, é isso, mas ele termina com valeu e abraço, é isso mesmo. Então, vamos para o próximo e-mail. Brigadão aí, Leonardo Piana. Muito obrigado. Continue mandando e-mails para o Projeto X Podcast. O próximo e-mail é da Carolina Ziegler, né? Ela começou o seguinte. Oi, todo mundo do Projeto X, tudo bem? Aqui é Carolina, 26 anos, mineira de Juiz de Fora, mas morando na Alemanha. Oh, yeah! É, ó. Projeto X Internacional. Projeto X Internacional. Ela já mandou e-mail, ela mandou e-mail esses dias. Eu lembro que eu li o e-mail dela há umas 3, 4, 6 atrás. Bom, vamos lá. Disney. O que falar dessa empresa responsável por duas coisas muito especiais na minha vida? Meu primeiro filme no cinema e minha maior frustração. Nossa. Olha lá. Meu primeiro filme no cinema foi o mais lindo que maravilhoso. A Bela e a Fera. Eu rio até hoje com meu irmão, cujo primeiro filme dele foi Didi em Simão e o Fantasma Atrapalhão. É. Fui com a minha mãe e meu pai ver o filme tarde da noite, às 22 horas. No alto dos meus 3 aninhos, me assustei com a primeira aparição da fera, quando ele aparece na luz pela primeira vez. E me encantei com aquele baile de cores, sons e músicas. Mas a maior frustração da minha vida se responde por apenas um nome, Mulan. Vou explicar antes que a Fer me mate. Eu amo Mulan de paixão, mas não consegui ver no cinema. Vocês têm noção do que é amar um filme a ponto de decorar todas as falas? Sério, vocês podem colocar o filme no mudo e que eu continuo dublando os personagens, dando até pausas. Caraca. Eu faço isso com o Hércules, da Disney também. Eu faço muito isso. Eu sei todas as falas até hoje. Caraca, eu não consigo fazer isso. Nem com o Urpiz eu consigo fazer isso. E não ter visto essa obra no cinema, tudo porque não tinha ingresso no dia. Tive que ver Menino Maluquinho 2, olha a comparação. Pelo menos Hércules eu vi no cinema, ela agora viu Hércules também. E nem ligo se a mitologia grega foi mandada pra Casa do Chapéu. Hades é um dos melhores vilões da história. Todo mundo prestou atenção na hora que ele fala com o Hércules. Tudo que ele podia fazer com a Meg em 24 horas. Ele fala claramente. A gente dança, se beija, faz um love para casa feliz. Que tal? Gente, sexo em filme da Disney. E dessa vez não é especulação. Hades GG. Cara, eu gosto muito do Hades, eu gosto muito do Hércules. Eu não tava no cast, mas o meu preferido é o Hércules e Mulan é meh. Enfim. Nossa. Vai te matar, velho. Bem, fico por aqui, beijo pra vocês. Ela já sabe, eu já falei isso pra ela. Nossa, ela vai te matar de novo. Muito obrigado, Carolina. Eu desculpa se eu falei que eu não gosto de Mulan, mas é que eu prefiro o Hércules a Mulan. Então é isso aí. Próximo e-mail é de uma figurinha carimbada aqui no Projeto X, um brother nosso, o senhor Thiago Macena Lima, mais conhecido como Dailion. O cara que tá em todos os podcasts até hoje, né? Todos os podcasts até hoje, o Dailion está presente. É ele quem fala. Projeto X podcast. Então, bem, ele começa aqui. Fala, galera do PXP. Aqui é o Thiago Dailion, 27 anos, Suzano, São Paulo. Professor de Educação Física, instrutor de Taekwondo e robô gigante nas horas vagas. Mudei a identificação bonitinha só para cumprir protocolo. Realmente, Dailion, você não precisa mandar essa... A gente já sabe, né, na verdade. Mas de boa, você tá no nosso cocoro. Bem... Muito bom o cast, mantendo a ótima qualidade sempre. Olhando bem, é estranho ver como os estúdios Disney fizeram e fazem parte das nossas vidas. Acho que a partir da minha geração, final dos anos 80 e início dos 90, as animações da Disney estiveram muito mais presentes na nossa infância, graças ao mercado de home video e às saudosas locadoras. Realmente, cara, locadora era uma coisa muito legal. Quem nunca nessa época pegou uma daquelas fitas VHS verdes? Realmente, isso fez com que apreciássemos na infância não apenas os lançamentos, e hoje em dia clássicos obrigatórios como Rei Leão, Aladdin, entre outros. Como as grandes obras como Pinóquio, Branca de Neve, Bela Adormecida e assim vai, que eram muito anteriores à nossa geração. Uma curiosidade sobre a obra A Branca de Neve e os Sete Anões, que se repetiu em outras animações até com o reaproveitamento de cenas apenas redesenhando cenários, personagens. É o uso da rotoscopia. Caraca, velho, não fazia ideia de que isso existia. Eu também não sabia desse nome, né? Eu sabia que isso existia, não sabia desse nome. Enfim, é uma técnica que consiste em você pegar uma sequência filmada e redesenhar por cima essa sequência, usando assim a base filmada para dar uma melhor movimentação ao desenho. Por isso, na Branca de Neve, por exemplo, vemos movimentos tão fluidos e reais em uma animação na década de 30. Isso em personagens como a Branca de Neve e o Príncipe. Pelo uso dessa técnica, muitos animadores mais puristas da época acusaram Walt Disney de não realizar uma verdadeira animação por usar a rotoscopia. que aliás foi inventada e usada desde a primeira década de 1900. Além dessa polêmica, é possível achar na internet vídeos comparando sequências de A Branca de Neve, Mowgli, Robin Hood, e onde tais cenas foram reaproveitadas nessas produções, apenas redesenhando cenários e personagens. Parabéns, galera, e continue assim. Caraca, fato curioso e interessante isso daí. Eu já ouvi falar nisso, ele tem uns vídeos na internet que comparam as cenas, é bem legal. Eles pegam várias cenas bem de desenhos bem diferentes e mostram como eles usaram assim, os mesmos padrões pra fazer. É bem legal isso. Interessante, interessante. Muito obrigado, Dylan, né? E o próximo e-mail é do Rafael Padilha. Ele mandou um e-mail super curtinho que vai ser muito fácil de ler. Olá, beleza? Cara, vocês querem me matar do coração? Por que Final Fantasy Disney na sequência não dá? Bom, agora falando um pouco da nossa infância. É um pouco difícil de falar, já que vocês falaram muito do que é a Disney pra mim. Mas vamos lá, tenho muitas coisas que aprendi assistindo animações Disney. Acho que a principal delas é a tal da morte que todos nós iremos encontrar um dia. Ou seja, pelo Mufasa, pela mãe do Bambi, essa era uma questão que o Rafael de 5 anos não estava pronto para lidar. É verdade, nem o Flávio de 5 anos também. Concordo plenamente, nenhum Mugi de 5 anos. Eu fiquei triste quando a Megara morreu, mas depois ela volta, então tá de boa. Nossa, não, mas o Mufasa não volta. Viu? É, o Mufasa não volta. Bom, eu assisti Rei Leão também quando eu era pequeno, mas eu não sei, eu não lembro muito. Era muito pequeno. Falou e até semana que vem. Valeu, Rafael Padilha, muito obrigado pelo seu e-mail. É isso aí. Obrigado, Rafael. E vamos para outro Rafael, só que agora é o Rafael HQ. Bem, vamos lá, eu começo. Olá, pessoal do PXP. Sobre o cast de Final Fantasy IX, como assim? Não, pera, calma. É Final Fantasy, não de Final Fantasy IX. Adoro a franquia. Acho que ele errou. Eu acho que ele errou. Adoro a franquia, mas pra mim, Final Fantasy tem que ser mundo medieval. É, não curto esse mundo tecnológico como o do 7. Oh, blasfêmia! Meu favorito é o 9. Cheguei a jogar mais de 300 horas e para mim é o Final Fantasy que tem a trilha sonora mais bonita e costumo deixar ela tocando enquanto desenho. Sobre Disney, tenho planos para fazer uma maratona de todos os filmes no ano que vem. O meu favorito é Tarzan, mas curto muito também Mulan e Rei Leão. E uma curiosidade é a música de Mulan. Na China, ela é cantada pelo Jack Chan. Olha que loucura. Mas é isso aí. Muito obrigado, Rafael HQ, pelo seu e-mail. Eu não sabia dessa informação também. Vou atrás para pesquisar. Mas o último e-mail de hoje é do Ricardo de Andrade Santos, de São José dos Campos, São Paulo, idade 30 anos. Olá a todos, excelente podcast. Eu cresci vendo os filmes e séries animadas da Disney e lendo os quadrinhos que a editora Abril publica por aqui. Meus filmes preferidos são Rei Leão e Aladdin. Aqui vão alguns dos comentários pertinentes. 1. Ursinho Winnie the Pooh e seus amigos foi um dos primeiros casos de compra de direitos autorais feita pela Disney. Ele começou com uma série de livros do famoso escritor inglês Alan Alexander Maione. Tanto que em 2007 a família entrou na justiça para retomar os direitos autorais, por alegar que o dinheiro era repassado para eles muito pouco comparado ao tanto que a Disney ganhava com a marca. Em 2009 eles entraram em acordo e a marca continua com a Disney. Segundo comentário. Conta uma lenda que o vilão preferido do Walt Disney era o Capitão Gancho do filme animado Peter Pan. Por isso ele foi o único vilão que não morreu em um filme dirigido por ele. Oh yeah! Nice. Eu curto muito o Gancho. E na verdade, eu tenho uma série chamada Once Upon a Time. Eu gosto muito. E o meu personagem favorito é o Gancho. Nossa, é uma bosta essa série. É uma bosta não, mas ela não é tão boa quanto eu esperava. Acho que eu me decepcionei. O terceiro comentário dele é: vocês falaram que na época anterior à Segunda Guerra Mundial, que todos os direitos autorais eram uma coisa nebulosa. Como curiosidade, o escritor Monteiro Lobato usou em algumas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo os personagens Popeye, Gato Félix e Mickey Mouse. Olha só, tá vendo? Eu não sabia também. Eu li alguma coisa do Sítio do Pica-Pau Amarelo quando eu era menino, mas acho que eu li só os 12 trabalhos de Hércules. Nossa, eu não li nada. É, e era uma leitura mega complicada pra mim, que era um moleque, mas eu gostava até. Bem, é isso. O próximo podcast vai ser sobre filmes e talvez a série de Missão Impossível. Ou sobre filmes de espionagem. É, você acertou. Ele acertou. Parabéns. Bem, já que a gente tá falando aí sobre a dica, vamos falar sobre todos que acertaram as dicas que mandaram e-mail pra gente. Então, parabéns para o Sr. Leonardo Piana, Pablo Neves, Rafael Padilha e o Sr. Parker. E o Sr. Ricardo, né? Isso aí, parabéns a todos. Os abraços da semana vão para o Cláudio Nogueira, para o Pablo Neves, para o Rafael Taira, para o Legião, Jacarepaguá, a cidade do Rio de Janeiro, Bom, não sei. É, o Jacarepaguá, zona negativa, é. Alguma coisa assim. Para o Lucas Cachone e para o, ou a, não sei, Vinanki. Vinamic. Vinamic. Muito obrigado. Bem, é isso aí, valeu, abraços pra todos vocês. E por favor, gente, eu vou frisar isso todas as vezes que eu faço CE. Comentem muito. Comentem bastante que vocês ganham abraços aqui no CE, olha só que legal. É, eu gosto, a gente se sente muito bem lendo comentários de vocês. Sim, exatamente. Tá. Bem, então, finalizando o CE, vamos para a parte de dicas da semana, né? Tanto as dicas dessa semana que geraram esse podcast, quanto as dicas que vão servir para o podcast da semana que vem. Bom, as dicas da semana passada foram Máscara, Dublê e Espionagem. Então, vamos lá. Máscara, porque são elementos clássicos dos filmes de Missão Impossível. Dublê, Tom Cruise, que adora gravar cenas extremamente perigosas sem dublês, né? E espionagem, porra, né? Por favor. É um filme de espião. É isso. Bem, e finalizando aqui, as dicas para a próxima semana são Sombra, Bola e Japão. Esse é mais um daqueles que particularmente eu jamais saberia qual é o tema, mas enfim. Olha, vamos lá. Eu acho que dá pra pegar, acho que dá pra pegar fácil até. Eu não sei. Mas vamos lá. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Até semana que vem. Até mais. Falou. Tchau, tchau.